Dados técnicos do Alberto Cardoso e Rui Coelho, reportagem da Cláudia Martins e Nuno Braga, comentários de Manuel Queiroz, Carlos Rui Abreu e Fernando Eurico no relato. A partir de agora, aos comandos, a equipa da Antena 1 no Estádio do Dragão. É o clássico entre Futebol Clube do Porto e Benfica, o jogo que pode ajudar a esclarecer as contas do título. Não é decisivo, é, no entanto, muito importante este Futebol Clube do Porto Benfica. Boa noite, um abraço desde o Estádio do Dragão, palco maior desta ronda 24 da Liga Portuguesa, frente a frente, primeiro e segundo classificado, Porto 57 pontos e a líder, logo atrás, está o Benfica com menos um, tem 56. Na primeira volta na Luz, o Benfica bateu o Porto por 1-0 com um gol de Seferovic e agora começará. Teremos que esperar por 90 minutos de futebol para depois ficarmos a saber como ficará definida a tabela classificativa no final desta ronda 24 no que diz respeito aos lugares de topo do futebol português. Já vamos recordar as escolhas de Sérgio Conceição e de Bruno Lage. Já vamos também à leitura de Manuel Queiroz em relação a esses 11 que serão lançados a partir das 20h30, mas para já importa fazer nova abordagem aos repórteres da Antena 1, lá embaixo no relvado, a Cláudia Martins e Nuno Braga, para percebermos como estão a ser os instantes finais do aquecimento do Porto e Benfica. Ambiente fervilhante no Estádio do Dragão para um jogo que pode então ser decisivo para as contas do título e por isso todo o apoio é fundamental. Os adeptos têm perfeita noção disso mesmo e enchem este estádio, está a arrebentar pelas costuras e o ruído torna-se por vezes ensurdecedor. Cerca de 50 mil neste anfiteatro, sendo que 2.500 são adeptos encarnados, estão colocados ali na junção de uma das bancadas centrais com o topo norte, mais concretamente na arquibancada, e não se deixam abater por estarem em clara inferioridade. Vão cantando, vão puxando pela equipa nestes minutos que antecedem um jogo num estádio onde reinam azul e branco. Os adeptos esportistas continuam também a afinar a voz para o apoio que não pode faltar ao longo de 90 minutos. Para já, as equipas permanecem no relvado, Cláudia Martins. Com do lado do Benfica todos os atletas que Bruno Lage escolheu para esta partida em aquecimento, vão colocando à prova guarda-redes Odisseias Vlachodimos, fazendo ali também o aquecimento em conjunto com o guarda-redes que será titular esta noite do lado das Águias. Do lado do Futebol Clube do Porto, foram os últimos a entrar dentro das quatro linhas para os exercícios de aquecimento. De um lado os titulares, do outro lado os suplentes vão fazendo exercícios de aquecimento. Só não está lá Iker Casillas, foi o primeiro a surgir no relvado, foi também o primeiro a regressar aos balneários e recebeu por isso o primeiro banho de aplausos do Internacional Espanhol. Estão as equipas ainda nesta altura na fase de aquecimento, o público nas bancadas na observação dos protagonistas e Manuel Queiroz olhando as escolhas que naturalmente vamos recordar, eu e o Carlos Rui Abreu, começando pela equipa do Porto com Manafá, com Adrian Lopes e com Marega, um mês depois de regresso à competição, mas estes três nomes são aqueles que, enfim, não estavam pelo menos tão seguros como todos os outros, mas o Porto joga com Casillas, Manafá, Felipe, Pepe e Alex Teles, Oliver, Herrera, Corona, Brahimi, Marega e Adrian Lopes. No banco, Sérgio Conceição, que ontem renovou o contrato por mais uma temporada com o Porto, tem Vaná, Éder Militão, está claramente castigado, Hernani, Danilo a ser poupado para a Champions, não estará, digo eu, a 100%, senão jogava Otávio, Tiquinho Soares e Fernando Andrade. Quanto ao Benfica, Carlos? O Benfica vai jogar com Odisseias, Vlachodimos na baliza, na defesa à direita André Almeida, à esquerda Alex Grimaldo, dupla de centrais, dois jovens de 21 anos, Ferro e Ruben Dias. No meio-campo, Samaris, Gabriel e Pizzi. No ataque, Rafa, João Félix e Seferovic, que é o melhor marcador da Liga Portuguesa. Benfica, que hoje não pode contar com os lesionados Faiza, Jardel, ainda Sálvio, Conti e Ebuaí. Um lesionado este desde uma altura muito precoce na temporada, ainda durante a pré-época. No banco de suplentes, Bruno Lage, que tem um teste de fogo, é a primeira vez que vai jogar diante do Futebol Clube do Porto e logo no Estádio do Dragão, terá ao seu lado Svilar, ainda Corchiá, Jonas, Servi, Florentino, Jota e Jetson. Antes da leitura do Manuel Queiroz, porque o aquecimento das duas equipas já terminou, Nuno, Cláudia, ambientes. Foi de facto audível, parece-me, aos ouvintes da Antena 1, a saída dos jogadores do Benfica aqui do relevado do Estádio do Dragão, um coro de assobios a acompanhar os atletas comandados por Bruno Lage em direção aos baleários. Apenas resta o guarda-redes do Benfica ainda a terminar os exercícios de aquecimento e a receber ali algumas bolas batidas por Alex Grimaldo. Ele é o último elemento que se dirige aos baleários, como de resto registra este ambiente sonoro de enormes assobios para os jogadores do Benfica. Do lado do Futebol Clube do Porto, já antes tinham regressado aos balneários os atletas e receberam mais uma vez um coro de aplausos, muitos incentivos para a equipa comandada por Sérgio Conceição. Estamos, se o meu relógio não me engana, estamos a 10 minutos do pontapé de saída. O árbitro é Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto. É apenas o sexto jogo de Jorge Sousa esta temporada. Recordo o ouvinte que Jorge Sousa, árbitro internacional, esteve muito tempo lesionado, depois também dedicado sobretudo às tarefas da vídeo-arbitragem. Hoje vai apitar o jogo mais importante da temporada. Ele que esteve no Sporting Braga da Liga, esteve na jornada anterior no Portimonense Desportivo das Aves, tinha apitado antes destes dois jogos o Moreirense Porto, que deu um empate e esteve numa fase, digamos, de preparação para o regresso em grande com dois jogos da Segunda Liga. Vai ser assistido por Nuno Manso e Ricardo Santos, o quarto árbitro é o Hugo Miguel, o vídeo-árbitro é Tiago Martins, o vídeo-árbitro assistente é Pedro Mota. E antes de avançar com o Carlos Leão Abreu e com o Manuel Queiroz para a análise então às escolhas e à importância deste desafio, a recordar também que o Porto completa hoje uma volta inteirinha sem perder no campeonato. A última derrota foi precisamente com o Benfica, ainda de Rui Vitória, no Estádio da Luz por 1-0. E Bruno Lage, que no comando do Benfica continua invicto no campeonato, ainda não sofreu qualquer derrota. É, portanto, um registro muito importante destes dois treinadores e de dois conjuntos que, de resto, Carlos, são dominadores. Basta olhar para as estatísticas: melhor ataque, o Benfica; melhor defesa, o Porto; mais goleadas, o Benfica; mais vitórias, o Porto; menos derrotas, o Porto; máximo de jogos sem perder, o Porto. Creio que diz bem do domínio destas duas formações. Os números são como algodão, não enganam, e por isso com estes números estão as duas equipas no topo da Liga Portuguesa, com essa vantagem mínima do Futebol Clube do Porto de apenas um ponto à entrada para esta 24ª jornada. Porto que é líder do campeonato de forma consecutiva desde a 8ª jornada, e é com esse estatuto com certeza que os Dragões querem sair deste clássico frente ao Benfica. Clássico Manuel Queiroz, boa noite, um abraço. Bem-vindo a esta emissão mundial da Antena 1, que tem do lado do Benfica a equipa que era expectável. Aliás, Sérgio Conceição ontem na conferência de imprensa tentou adivinhar e conseguiu, porque acertou nas escolhas do adversário, nas escolhas do Bruno Lage. Do lado do Porto há surpresas desde logo com a inclusão de Adriano López, e do melhor marcador da equipa, Soares, ficar no banco de suplentes. Boa noite. É de facto na equipa do Porto que encontramos as grandes surpresas. Tentamos ter um racional disto. Desde logo, Manafá, lateral direito, tem jogado bem. Portanto, a equipa tem algo que pode ser muito importante neste jogo: rapidez. É um jogador mais rápido, provavelmente, da equipa que está em campo do Futebol Clube do Porto. E o Benfica é uma equipa muito rápida nas transições. Portanto, é um jogador importante para isso. Creio que é esse o racional. Depois, Danilo no banco e Soares no banco. Eu creio que, independentemente de alguma consideração do ponto de vista físico que se possa fazer, Danilo jogou alguns minutos com o Braga, por exemplo. A verdade é que a equipa funcionou bem com um meio-campo mais técnico, com Herrera e Oliver, e este Benfica é muito desse género de equipa de ser rápido. Portanto, talvez se adequem melhor estes jogadores para esta função. Depois, Marega, Soares e Adria, ou seja, Soares no banco, Marega a titular ao lado de Adria. qual é o racional disto, pois é mais difícil de perceber, na minha opinião. Tem a ver, provavelmente, com alguma desconfiança em relação ao estado físico do Marega, que em menos de um mês fez a recuperação de uma lesão que se admitia que tivesse que durar 2 meses. E, portanto, com este risco, eventualmente, Sérgio Conceição preferiu jogar com Ávila, que tem sido também titular e não tem desmerecido, embora, tirando o golo ao Roma, não tenha faturado mais de uma vez, para ter no banco um jogador que pode ter mais impacto no jogo, se for preciso que Marega saia, eventualmente. Portanto, penso que é esta a racionalidade. É evidente que Corona à direita era inamovível, como é também Brahim, que já pode jogar nos últimos 2 jogos, fez apenas alguns minutos, mas enfim, já tinha feito algum teste. Marega é, digamos, era a grande incógnita, acabou por ser mais do que isso, porque ter no banco Militão, Danilo e Soares é de facto um banco muito forte, muito importante, com jogadores que normalmente fazem parte do 11 de Sérgio Conceição. Mas nestas circunstâncias, nesta altura, perante um adversário que está obviamente em muito bom momento, muito confiante, muito a ter bons resultados, seja qual for a equipa que joga, porque tem jogado vários outros jogadores e a equipa não se tem sentido, nem sequer Jonas consegue entrar no 11. E portanto é um momento ótimo do Benfica, é o melhor momento da época para o Benfica. 8 vitórias seguidas do campeonato permitiram baixar de 7-1 os pontos de diferença para o Futebol Clube do Porto, que entretanto tinha 3 empates fora de casa, Sporting, Guimarães e Moreirense, e perdia portanto esses 6 pontos. Este é um jogo à parte, é um jogo em que estará obviamente muito em jogo. Não é decisivo, porque ainda faltarão depois 10 jogos para o final do campeonato, mas não há nenhum mais decisivo que este, ou seja, este, quem sair daqui, como dizia o Paulo há pouco, quem ganhar sai daqui com um choque psicológico enorme, que eu acho que é capaz de dar para o resto da temporada. Há depois outros fatores que têm a ver também com algumas das coisas que eu disse. Há um jogo da Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, há outro da Liga Europa na próxima quinta, embora muito mais fácil, na minha opinião, o jogo do Benfica do que o do Futebol. Manel, já agora permito-me, até para os ouvintes saberem, está a jogar a Roma, que aqui vai estar na quarta-feira, está a perder 1-0 com o eterno rival, a Lazio. O jogo ainda, creio que vai na primeira parte. Está no intervalo já, golo de Felipe Caicedo. É um derby, é um fim de semana de derbys e clássicos, Barcelona, Real Madrid, Porto, Benfica, Lazio, Roma, e portanto é um grande fim de semana. A Roma tem, obviamente, é uma equipa que tem essa vantagem, joga com o Porto na quarta-feira e tem a vantagem de um golo. Tudo isto que se vai passar aqui hoje tem e vai ter, com certeza, continuidade na quarta e na quinta-feira. Cláudio Martins, Nuno Braga, grande ambiente no Dragão, colorido, fantástico, grande espetáculo em torno do relvado do Estádio do Dragão. 95% do estádio pintado de azul e branco, há apenas 5% que corresponde a um topo onde estão os adeptos do Benfica, e esse sim está pintado de vermelho e branco. Muito grande ambiente, ambiente sonoro fantástico, não se cansam de afinar as vozes dos adeptos que aqui estão esta noite, com bandeirolas de um lado e do outro, com pequenas cartolinas em azul e branco com o símbolo do Futebol Clube do Porto, tudo na expectativa da entrada das equipas. Jogo que vai ser assistido ou vai contar com a presença do Presidente da Liga, Pedro Proença, também vários clubes em observação, desde logo o Dinamo de Zagreb, próximo adversário do Benfica na Liga Europa, entre um grupo restrito de grandes nomes do futebol mundial e nos quais não se inclui a Roma, mas está, por exemplo, aqui presente a Juventus. Fez-se representar, muito provavelmente, para verem a ação, o central do Benfica, Ruben Dias, e também o avançado, João Félix. Muito se tem falado sobre o interesse da equipa transalpina nestes dois jogadores da equipa do Benfica. E aí estão as equipas a pisar em Cláudia Martins, este retângulo mágico que é um relvado de futebol. A entrada de Jorge Sousa com os árbitros assistentes, logo atrás as duas equipas, com os capitães na frente, Héctor Herrera do lado do Futebol Clube do Porto, André Almeida do lado do Benfica. Ouve-se o hino dos dragões e já deu para perceber que vai haver equipamento principal para as duas formações, o Futebol Clube do Porto de camisola listada azul e branca, calções azuis e meia branca. O Benfica vai jogar de calção branco, meias e camisola vermelhas. Um clássico, é um clássico, e por isso as equipas vêm com o traje principal. Até a equipa de arbitragem vem de negro, à antiga, como estávamos habituados a ver antes destas modernices das cores mais berrantes com que muitas vezes vestem as equipas. Porto de azul e branco, Benfica de vermelho e branco, árbitros de negro, o espetáculo está quase a começar do Dragão. Vamos ver então se as equipas conseguem corresponder. São as equipas dominadoras até agora nesta edição 2018-2019 do campeonato. E Cláudia, os jogadores do Benfica vão aproximar-se mais da zona onde estão os 2.500 adeptos do Benfica. E vão agradecendo esse apoio que vem lá de cima da arquibancada, por cima de uma das bancadas centrais do Estádio do Dragão. Fazem uma vénia para os cerca de 2.500 a 3.000 adeptos do Benfica que lá estão. Muito aplaudidos pelos adeptos encarnados. Já os do Futebol Clube do Porto preparam-se para a fotografia. Já foi retirado o retrato ao 11 da equipa azul e branca. Afastam-se e vão assinando para a bancada, muito provavelmente à procura de familiares e amigos que cá estão também para assistir aos jogos. Aí estão os jogadores do Benfica em abraços, os do Porto mais espalhados sobre o relvado. A equipa de arbitragem, Cláudia, agora sim que o Nuno há pouco tinha voz feminina. O cumprimento dos capitães de equipa. Para definirem para que lado vai atacar cada equipa, para definirem quem vai ter a primeira posse de bola deste clássico. Há agora ali um abraço de André Almeida e Héctor Herrera. A fotografia da praxe, porque já não se vive sem as redes sociais, para marcar também o arranque deste clássico, o cumprimento ao trio de arbitragem. E agora sim, está praticamente tudo a postos para o início deste jogo, num relvado que tem algumas manchas, mas que está em perfeito estado para este jogo grande. Primeira posse de bola para o Porto, Manuel Queiroz, mesmo muito rápido, um sublinhado, é o regresso do João Félix ao Estádio do Dragão. É um jogo especial, certamente, para o jovem jogador do Benfica. É, com certeza. Já defrontou o Futebol Clube do Porto na Taça da Liga, para jogar aqui no Dragão, que ele com certeza, com o miúdo, foi também um sonho que teve. É com certeza algo muito importante na carreira do jovem jogador. Vamos ter o pontapé de saída com o Futebol Clube do Porto, que vou acompanhar na primeira parte. O Carlos Rui Abreu vai seguir com a equipa do Sport Lisboa e Benfica. Para já ainda, ambiente sonoro neste estádio. E arranca o clássico. Aí está a bola na equipa de Conceição. O público ainda entoa cânticos. A bola de Maringá vai já para Lopes. Tenta sacudir de calcanhar. Corta a equipa do Benfica. A bola vem para o Porto. Aí está Alex Sanz. Aproximação à área. Bateu. Sacudiu. Blanco Dimos. Uma sapatada completa, Grimaldo. É uma entrada a Dragão aqui na partida. Alex Telles a ganhar no meio campo ofensivo e a testar os reflexos de Odisseias. Voou para a esquerda e sacudiu aquele que foi o primeiro remate da partida. Lançamento para Manafá, vai deixar a bola para o companheiro de equipa. Vai tentar lançar. Que ambiente este, quase não me consigo ouvir. A bola para a equipa azul e branca. A bola lançada, a bola já para a área. Vão todos à bola, corta. Pizzi dá a bola para Félix. Conduz Félix, dá a bola para Grimaldo. Contra ataque do Benfica, a bola picada no ataque, velocidade de Rafa. Rafa conduz, tem pela frente Telles, chega o lateral esquerdo sobre a direita, atira a bola para a bancada. Perdeu alguns segundos que podiam ser preciosos. Rafa, na tentativa de dominar esta bola, apareceu Alex Telles e limpou o tempo para a bancada. Lembram-se do jogo de Braga, da meia final, também duas oportunidades, uma para cada lado nos primeiros minutos. Ataca Benfica, pode marcar, corta Pepe. Insistem os encarnados, Félix está na área, não vai passar por Corona e faz falta. Faz falta João Félix sobre Jesus Corona, mas no primeiro minuto, de um lado e do outro, jogadas de perigo. Com a Seferovic na cara de Casillas, interior da área, apareceu um grande corte de carrinho por parte de Pepe, a bola saiu prensada e dessa forma a equipa do Benfica não chegou ao gol do lance. A entrada à Águia também, Benfica a entrar bem na partida, está tudo em aberto, está tudo em suspenso. Vai seguindo este jogo de emoções, Nantinum para já, balançando a equipa do Bordo e vai, Oliver bem a puxar mais para o meio, bate mal, a bola não chega a Manafá, agradece-mas a bola é de Odisseias Vlacodimo. Joga pela primeira vez no Estádio do Dragão este guarda-redes grego, reforço desta temporada do Benfica. Odisseias Vlacodimos a partilhar por André Maragá, recolhe a bola, vai pedindo a organização da equipa encarnada, coloca a bola no relvado, Maragá vai fazer pressão, bate no Vlacodimos, mete a bola no ataque à procura de Seferovic, ganha, já recuperou a equipa do Porto e a bola vem para o Benfica, para Samaris, impede de cabeça, a bola já para a peitaça do André Almeida, deixa para Ruben Dias, este atrasa tudo para Odisseias Vlacodimos, joga dentro da área, vai voltar para o ataque à procura de André Almeida, consegue ganhar sobre Alex Telles, dá a bola para Pizzi, Pizzi para Seferovic, ataca Benfica, atacava, corta de Ana Felipe. Grande corte o central brasileiro Filipe e depois sem contemplações e perante a oposição de Seferovic, ponta pior bola violentamente para lá da linha lateral, arremesso para o Benfica, para André Almeida. O Dragão é hoje um vulcão de emoções, joga-se o clássico Porto Benfica, é a jornada 24 da Liga Portuguesa, ataca Benfica, André Almeida dá para Seferovic, o suíço tenta devolver bola para André Almeida, intromete o jogador do Porto, ganha Brahimi. Aí está Brahimi a serpentear zona central, a passar para o adversário pelo Gabriel, vai agora rodando para fugir às marcações, adversários por perto, Seferovic, a bola para trás para o guarda-redes Casillas, bate para a esquerda do espanhol, a bola vem para a zona defensiva do Benfica e para Ferro. O Ferro deu para Grimaldo, devolve a Ferro, apertado, solta para Ruben Dias, Maraga faz a pressão, dá a bola para Gabriel, Gabriel consegue passar, deixa a bola para na Rafa, Rafa foi agarrado por Herrera, consegue sair Rafa, ataca o Benfica, velocidade, bola à esquerda, mau passe de Rafa, agradece Wilson Manafá. Aí está Manafá, vai rodar mal, entrega a bola para Rafa, vai lá Manafá, ainda consegue ganhar, lá recuperou, dá a bola para a zona central para Herrera, corta a equipa do Benfica, a bola já para fora, lançamento à direita, lançamento para a equipa azul e branca, lançamento para Manafá, o público do Dragão vai puxando pela equipa da casa, pelo atual campeão nacional, jogo importante para os dois conjuntos, quem fica na pole position para o título de campeão, a bola já metida, bem de Oliver para o lado esquerdo, a terreno para avançar, é o que faz, o Alex Celso olhou, bateu a bola para Maracá, dominou com o peito, vai à procura do pé direito, vai para a linha de fundo, vai cruzar, defende, lá Vlacodimos a bola, escorreu pela zona de perigo para a direita, corta a equipa do Benfica, é lançamento para o Porto. Lançamento efetuado, a bola já do Filipe sobre a divisão do relvado, dá para a zona central, para Pepe, Pepe devolve a Filipe, a Filipe vai dominar, ora em frente, perante Félix, bem Félix, num carrinho deslizante, a meter a bola para fora, lançamento já para Manafá. Aí está o Wilson Manafá para lançar, ele que veio para dar profundidade a toda a asa direita do Porto, seja a lateral, seja como extremo, e há um livre agora sobre Moussa Maragá, pontapé livre para o Porto a meio do meio campo de ataque. Uma falta de Samaris precisamente sobre Moussa Maragá, vai ser um livre para o Futebol Clube do Porto, descaído para a direita, Oliver Torres com a bola. Aí está o espanholito, vai levantar a bola já para, não levantou, preferiu o passe já para Herrera, primeiros 5 minutos, já lá vão 0-0, a bola de Herrera dá para a grande roda, para Pepe, descai para o lado esquerdo, virou e atrasou na direção de Casillas, fora da área, bate perante João Félix, mete a bola para Filipe, a Filipe domina, o brasileiro Barbaças, bate a bola já para o meio campo contrário, corta Samaris, impele de cabeça e a bola vai para Ferro. Ferro recolhe à vontade, tem a presença de Vlacodimos, deixa correr a bola até ao interior da grande área encarnada, vai passeando Vlacodimos com a bola controlada no pé direito, vem até ao exterior na zona da meia lua, bate forte para o ataque à procura de André Almeida, salta com Alex Delos, não é Almeida, bola sobra depois para Pepe, ganha sobre o Seferovic, mas entrega para um adversário, é Pizzi, Pizzi cai, por exemplo, falta, segue o Porto. A bola está no Brahim e rasga o passe. Maringá é demasiado longo. Está lá Odisseias para lançar na direção de Grimaldo. Já soltou na direção de Alex Grimaldo. Mete na frente para Rafa. Organiza a equipa de Bruno Lages de Valença. Aí está, Rafa passa no meio de dois. Ainda Rafa caiu, apita. Jorge Sousa é livre para a formação encarnada. Disputa de bola entre Adriano López e também Rafa Silva. Entendeu o árbitro da partida, Jorge Sousa, que foi com a infração do avançado do Futebol Clube Porto. Joga em Ruben Dias, mete à direita para André Almeida, Benfica está no meio campo do adversário, combina com Pizzi, corta a bola e sai o Porto. A bola para Brahim, adiantar, vai para Adriano López, dá a bola para trás para Oliver, a dominar pé direito, fica todo mundo a reclamar da zona defensiva do Porto. A bola vai para Brahim junto ao lateral, é obrigado a recuar pela marcação de Pizzi, ainda Brahim leva a bola do Mancinho, mete a bola para Oliver, dá a bola já para Pepe, pode agora avançar para o lado direito, faz em profundidade, mete a bola com demasiada força, vai para fora, não chega Manafá, arremesso para o Benfica. 7 minutos, primeira parte, ainda 0-0 no Dragão. Bola para Ferro, o passo foi de risco, mas Ferro vai lá com tranquilidade, de cabeça atrasa a bola para Vlaco Dimos. Estava Maregá na pressão, a Ferro e também ao guarda-redes do Benfica, Vlaco Dimos. Foi mais rápido o guardião grego a agarrar e agora vai pontapear lá para a frente. Colocou no relvado, pontapé forte de Vlaco Dimos para André Almeida, ganha agora Alex Telles. Sobe a bola para Adriano López, entrega mal, bola cá, bola lá nas alturas, quem coloca no relvado é mesmo o Porto por Oliver. Oliver mete a bola para Felipe, tentou golpear, estava por perto de Seferovic, atrasou Pepe, ainda assim com Seferovic a olhar para a bola, dominou o guarda-redes dos Casillas, abateu a bola lá para a frente para a peitaça de Maragá, dominou, deu para trás para Herrera, Herrera dá a bola para Oliver, para Herrera, vai descendo para a direita, mete a bola para o meio campo de ataque, aí vai o Porto, aí vem o Dragão, a bola está no Manafá, vai correndo, aproxima-se da área, grande corte por parte de um jogador do Benfica, Rafa Silva. Aproveita também fica, tenta sair para a contra-ataque, bola para Pizzi, Pizzi para Rafa, conduz para a meia esquerda, o Porto pressiona alto, mas o Benfica fica de posse de bola com Grimaldo, consegue descobrir bem o Gabriel, mete à direita, é para a cidade, André Almeida tem espaço, junto a ele estava João Félix, bola para André Almeida, pisa e organiza, mete para trás, mete para André Samaris, André Samaris a dar a bola para trás, é para Ferro, este para Ruben Dias, jogam os centrais, ambos de 21 anos da equipa encarnada, bola para Samaris, Samaris para Ruben Dias, fica na frente, André Almeida tem espaço, pode cruzar, faz a finta, André Almeida, bom passo, João Félix, cruzamento, vai dar o primeiro pontapé de canto do desafio para o Benfica. Com pedidos de Pepe, de posição irregular de João Félix, diz-lhe André Almeida que não, que estava em jogo, o menino bonito do Estádio da Luz, este ganha o canto, bateu a bola contra o central Luz ao brasileiro do Porto, Grimaldo vai levantar à direita do ataque. À direita do ataque encarnado, vai bater o pé esquerdo de Grimaldo, deste aspecto são os dois laterais que batem os cantos no Porto, Alex Telles, Benfica, Grimaldo. Este é para já o primeiro canto do desafio, vai favorecer o ataque do Benfica, Grimaldo levanta a bola para o primeiro posto, tira ao Porto, ainda mexe, é o remate de Rafa, deu uma rosca na bola, sobra ainda para nos de encarnado, é o cruzamento para a área, sai Casillas e agarra, primeiro que Pizzi. Com a ajuda de Filipe, dificultando a ação de Pizzi, que tentava abordar a bola, Casillas saiu dos postos com tranquilidade, com segurança, agarrou. A bola está no Iker Casillas, todo vestido de negro, o guarda-redes espanhol vai olhando em redor, agora deu para a direita, a opção foi para Filipe, recebe o jogador brasileiro, dá a bola outra vez para Casillas, está o Oliver à espera, a bola vai para o camisola 10, é ele quem vai orquestrar esta situação de ataque, cá está a receber como terceiro elemento a linha defensiva nesta altura, a dar para a esquerda para Pepe, vai lá Seferovic tirar a bola, a Pepe mete para a esquerda, para junto ao lateral, para o Alex Elves, faz um passo picado, a bola já para o Maragá, é agarrado por Ruben Dias e falta é livre. Estava a tentar dominar Maregá, tinha Ruben Dias nas costas, de facto o número 6 do Benfica a agarrar o pulsante avançado do Porto e Jorge Sousa a assinalar precisamente essa falta, muitos protestos no banco dos dragões, Jorge Sousa a ficar-se pelo aviso à central das águias, vai sair livre para os dragões, descaído para a esquerda Alex Telles com a bola. Depois deste livre vamos ao primeiro olhar de Manuel Queiroz, comentador antena, esta partida para já livre, Alex Telles vai limpando a face, vai olhando para a bola, está a fazer tampão e Rafa Silva, o ambiente sonoro é extraordinário no Estádio do Dragão, há 0-0, é clássico, levanta, pé esquerdo, corta Grimaldo, a bola vai ainda para o Porto, sacode cabeça, Herrera reclama-se, um toque ao braço do jogador do Benfica, neste caso do André Almeida, mas o árbitro está sereno e vai a bola para fora, lançamento para o conjunto azul e branco. Não me parece, Jorge Sousa, que faça algum sinal de receber indicações de vídeo-árbitro. Fez agora sinal com a mão, mas mandou seguir. Houve um toque de Grimaldo, Herrera a receber ao segundo poste e depois a bola a bater em André Almeida. Jorge Sousa a dizer que não há nada, é lançamento para Corona. Aí está a Corona, Jesus Corona, há um desvio de cabeça, corta primeiro. O Benfica por ferro, insiste Oliver, vai impedir a bola de cabeça, corta, a equipa do Benfica vem já para Pizzi. A Pizzi dá um chute para as alturas, tenta ganhar Rafa sobre Corona, melhor jogador do Porto. Salva a bola ainda para Ferro, o passo de Ferro é bom, Stefanovic vai pela esquerda, sai Casillas da baliza. Rápido espanhol, atira a bola para fora. Ameaçava chegar primeiro o suíço do ataque do Benfica, mas Casillas foi mais rápido, acabou por chegar mais rápido e afastar a bola para lá da linha lateral, arremesso para o Benfica à esquerda do ataque. Grande passo de Ferro há pouco para Seferovic, valeu a atenção de Iker Casillas a sair da área. Ataca o Benfica, a bola está em Gabriel, vai controlando a posse de bola, dá para trás, está na direção de Ferro, conduz, pé direito, levanta a cabeça, passa em variação de flanco para a direita, para André Almeida, recebe André Almeida, pela frente tem Alex Telles, ainda o capitão do Benfica, está a correr mas para trás, Telles não largou, solta para Ruben Dias, Dias para Pizzi, Pizzi para Ruben Dias, o Benfica está a gerir a posse de bola, está à direita de novo, é André Almeida, tenta passar para Brahimi, não passa, fechou o argelino, bola fora, arremesso para a formação da capital. Aproveita Sérgio Conceição para dar mais algumas indicações a Brahimi, quer mais no trabalho defensivo por parte do argelino. Agora André Almeida à espera da bola para poder fazer o arremesso. Bom, e os apanha-bolas vão dando devagarinho a bola, sempre querem, que o Benfica a lançar. Não querem colaborar e por isso retarda-se este arremesso que pertence ao Benfica e André Almeida. André Almeida lançou na direção de Félix, corta Pepe, depois é Brahim e dá a bola para a cabeça de Adrian Lopes. Já recuperou o Benfica com Gabriel, a dar para Samaris, Samaris para Ruben Dias. Pressionado, despacha na frente, Félix estava em posição irregular, alheou-se do lance e depois vai lá correr Seferovic, mas o árbitro assinala a posição irregular do ataque do Benfica. Para o Queiroz, 13 minutos quase nesta primeira parte, que duas belas equipas aqui estão em confronto, não há golos, mas está aqui um belo clássico. Atenção, já vais comentar, pode ser perigoso Corona, a bola para Oliver, sacode para a esquerda, a bola vai para Brahimi, agitou o pé direito, sobra para Herrera, mal, tão mal para fora, Manuel Queiroz. Dois estilos de jogo bem diferentes nestes primeiros 14 minutos, 13 minutos e alguns segundos. Benfica com 4-4-2 bem definido, o Porto também, mas o Benfica um jogo mais elaborado, mais de passo curto, rápido, o Porto mais pensado, mais de passo longo. Oportunidades, houve ameaças mais do que oportunidades para os dois lados, mas creio que o Benfica está mais confortável no jogo que o Porto até agora. E o Benfica está de na posse de bola com André Almeida, a dar a bola para o grego Samaris, pressionado por Oliver, consegue soltar para André Ruben Dias, fica a queixar Samaris, em dificuldade, o jogo prossegue, o jogo esticado para o ataque, Seferovic, lado esquerdo, vai cruzar para o corte de na Felipe. E Felipe mete a bola já para fora da área, aí está a equipe do Porto a tentar avançar, corta o Benfica. Grimaldo roubou a Corona, dá a bola para trás, deixa ficar em João Félix, bola na área do Porto ainda, pode mexer, Rafa, dá bem para André Pizzi, Pizzi faz um túnel a Oliver, tira o Dragão, a bola sobe ainda para a defensiva encarnada, onde Ferro vai atrasar, tudo para trás, na direção de Odisseias, lá Codimos, bate de pé direito, sempre à procura de André Almeida, ganha nas alturas André Almeida, mas a bola sobra para a peitaça de Oliver. E Oliver vai rodar já o jogo para Alex Celso, dá para Brahim, atenção, meia esquerda, vai meter a bola para a ponta, a bola está no Adrian Lopes, recebe, rodeado por dois contratos, bloqueou, escorregou, perde a bola. Sai o Benfica, aproveita a equipa de Bruno Lage, Rafa meta a bola para a frente, o passe vai para a corte de Iker Casillas. E a bola vai na direção já de um homem do Porto, cabeça não chegar à bola, o Alex Celso vai, Rafa pela zona central. Benfica pode criar perigo, Rafa mete à esquerda, está na área, vai atirar Pizzi, afina sobre o Manafá e depois cai. Cai Pizzi, fica a agarrar a camisola a pedir falta, Jorge Sousa diz que é para jogar. Foi rapidíssimo o Manafá a fechar-lhe o caminho para o remate, Pizzi vai para o chão, alegando que houve um puxão na camisola, daqui não consegui perceber qualquer falta do lateral direito do Porto. Ainda se está a queixar, Pizzi terá sido agarrado na área, Paulo Sérgio, que mostram as imagens. Para já, não temos então essa possibilidade. Temos, Pizzi, temos. Deixa-me ver mais uma repetição. Hoje és o nosso vídeo árbitro. Pois, mas olha, eu mandava seguir, como o árbitro mandou seguir. Não me parece que tenha havido ali nada. Há contacto, mas o futebol é um desporto de contacto. Ponto final. A bola na posse do Benfica, no pé direito de Ruben Dias. Sai com a bola controlada. Olha em redor. Vai fazer o quê? Vai fazer um passo curtinho na direção de Pinto, na Rafa. Rafa demorou muito. Foi desarmado, ataca o Porto. Aí vai Brahimi, assina Brahimi. Vai arrancar, asa esquerda, ninguém o para. Passou! É falta! E amarelo é a entrada da área. Que jogada magistral de Yassine Brahimi, só travada em falta e com cartão amarelo para o defensor do Benfica. Foi claramente ceifado Brahimi por Ruben Dias ali à entrada da grande área. Vinha em grande velocidade o argelino, depois de uma recuperação de bola de Oliver Torres, lançou a corrida do argelino e depois Ruben Dias a fazer essa falta e a ver cartão amarelo, o primeiro da partida. Qual TGV, Manuel Queiroz? Pois, bem para aí, ia passar dois e depois Ruben Dias não teve outra opção. Teve que ser mesmo à entrada da área. Cartão amarelo mostrou o árbitro, não podia fazer outra coisa. Jorge Sousa está a chamar Ruben Dias, parece-me. Não, Rafa, por causa do lance ainda na área, talvez. O Rafa perdeu a bola no início da jogada que dá depois esta falta para o Porto. Está inconsolável, pedia talvez uma falta e foi isso que Jorge Sousa deu-lhe um aviso. A Jorge Sousa. Isso mesmo, deu-lhe um aviso. A livre então no Porto, já a cheirar a linha limite na área do Benfica. É à esquerda da forma como ataca o Dragão, é à direita da forma como defende a Águia. O árbitro já colocou espuma sobre o relvado. O jogador do Porto vai colocando a bola. Os miúdos por trás da baliza é audível, vão a incentivando, neste caso, acredito que os jogadores do Porto, porque são eles que têm a posse de bola. A Adriana está junto à bola, também Alex Teles. Vamos ver quem vai fazer a execução deste livre. Adriano foi muito elogiado por Sérgio Conceição. Parece que nos treinos é um craque nas bolas paradas. Vamos ver para já. São quatro homens na barreira do Benfica. Lá está a Maragá também a importunar certamente os adversários. Está ali juntinho como se fosse um central da equipa do Benfica. Aí vai Adriano, pé direito contra a muralha. Vai na ressaca, atirou. Gol! Grita! Grita! Grita que gola do Porto do Dragão! Gol! Porto! Ele que andou a rodar por outros conjuntos, com Conceição a renascer, foi a segunda, mas valeu, Cláudia. Estreia-se a marcar na Liga Portuguesa o espanhol Adriano López, bateu o primeiro livre frente contra a barreira do Benfica e depois a aproveitar a ressaca, a atirar para a esquerda de Odisseias Blachodimos, lá para o fundo. Ficaram a pedir fora de jogo os jogadores do Benfica e Jorge Sousa está com a mão precisamente no auricular a ouvir eventualmente alguma indicação. A semana passada em Portimão, Jorge Sousa anulou um golo ao ataque do Desportivo das Aves, muito semelhante a este. Pois, semelhante, creio que é Oliver que se baixa, creio eu, pareceu-me que era Oliver que estava ali, é duvidoso, porque... Mas vai dar golo. Dá golo. Está validado o golo. É o público do Dragão a festejar. É diferente, porque é ligeiramente diferente, acho eu, porque apesar de tudo está mais longe do guarda-redes. Fala-se num metro, um metro e meio do guarda-redes. Oliver, se é que era Oliver que estava ali, estava mais longe do que isso. E por isso admito que o árbitro tenha, no jogo de Portimão, não estava. Foi muito mais próximo do guarda-redes, se tenho bem a ideia. Marcou o Adriano López, está por isso na altura, ouvindo Tantarão, aumenta o volume da telefonia, é só rodar o botãozinho para a direita, no Dragão, 20 minutos, primeira parte, o placar assinala. Futebol Clube do Porto. Benfica. 0. Desporto. Antena 1. No Clássico em Madrid já se joga a segunda parte. Real Madrid perde com o Barcelona por uma bola a zero. E também em França, no jogo entre o Mónaco e também a equipa do, deixem-me só lá chegar, no Mónaco, esteve a perder 2-0 e está 2-2 nesta altura. Aqui no Dragão tenta reagir o Benfica ao golo do Futebol Clube do Porto, só no ataque ganha a remessa à direita no enfiamento da grande área do Dragão. Porque Alex Elles não permitiu que este lance terminasse com um canto para o Benfica, afastou para lá da linha lateral, lançamento para a equipa encarnada na projeção da área do Porto. Aos 19, Adriano López marcou para o Porto, para já o único golo do estádio do Dragão. Ataca o Benfica, Seferovic esconde a bola ao adversário, mete no miolo, é para Grimaldo, pode rematar, ainda Grimaldo estica para a esquerda, é para na Rafa, pode cruzar, Rafa dá a bola para Pizzi, o mate vai sair, corta Pepe, uma roscadona, 30 do Porto, 37 anos, festejados no decorrer da semana, ainda mexe Benfica, Pizzi atirou, Casina! Pizzi esteve perto do empate, valeu! Sanhiker na baliza do Porto. Beneficiou de uma carambola que o colocou na cara do golo, em frente a Iker Casillas, disparou à figura, grande mancha também do guarda-redes espanhol do Porto. Agora João Félix arrancava, foi tocado por Alex Telza, livre para a equipa do Benfica. Mas que magistral oportunidade que o Benfica teve para empatar a partida, 2 minutos depois do Porto ter celebrado a vantagem no marcador. Benfica que vai ter, Carlos, pontapé livre a meio do meio-campo do Dragão. É sobre a meia-direita, vai lá um transmontano de Bragança, Pizzi para bater. Brahimi está pela frente, Jorge Sousa manda afastar o jogador argelino. Também lá está o pé esquerdo ali, Alex Grimaldo. O Pizzi e o Grimaldo, onde eles vai criar um cruzamento para as imediações da área do Futebol Clube do Porto. Estamos a meio da primeira parte. Bate Pizzi, pé direito, bola chegada ao segundo poste. Foi comprido demais o cruzamento do Pizzi. Chega lá, Wilson Manafai recolhe. A bola já lançada para frente para Corona. Bom corte de Gabriel, bola para fora. Arremesso para a equipa azul e branca. Vai ter lançamento a meio do meio campo. Os adeptos da casa estão apaixonados. Cantam altos de alegria. A equipa do Porto que vai agora com o Maragá. Vai avançar no relvado. Passou, sofreu falta. Seferovic a impedir que Maragá embalasse ali pela zona central e a travar essa marcha do avançado, livre para Herrera. O expresso do Mali está de volta. A bola segue no conjunto portista. Brahimi. Brahimi que há pouco teve uma arrancada que originou um pontapé livre que depois deu o golo. Brahimi agora a tricotar. Tricotou tanto que a malha furou. Saiu a bola para o Lindal. É o arremesso para a equipa do Benfica em frente ao banco dos responsáveis encarnados, onde Bruno Lage está em pé na área técnica a dar indicações. Ele que se estreia no, em jogos no Dragão. Falta de Adriano López sobre André Samaris. Há pontapé livre para o Benfica, bate o grego. A bola já sobre a meia esquerda, zona defensiva na direção de Ferro. Ferro recebe, toca no relvado. Já meteu à esquerda para Alex Grimaldo, junto à faixa. Ainda no meio campo defensivo, Benfica atrasa para na Ferro. Porto reorganiza-se, Benfica não tem progressão. O Ferro dá mais para trás, é para a guarda-redes, Odisseias, lá Codimos. Joga na entrada da grande área, todo de cinzento. Só aquela bota é que é verde fluorescente. Bate Odisseias, bola para o ataque, à procura dentro da Seferovic. Ganha nas alturas, distribui à esquerda. Era para Pizzi, chega primeiro o Alex Telles, mete para Brahimi. Aí está Brahimi, recebe camisola 8, vai meter a bola já para trás na direção de Felipe, introduz a adversários, bateu de primeira, estava pressionado e por isso entregou a bola ao Benfica e ao Odisseias, Vlaco Dimor. Num passo curto já deu para Ruben Dias, é para já o único jogador admoestado pelo árbitro nesta partida. Viu o cartão amarelo, falta sobre Brahimi, bola para Gabriel, grande passo de Gabriel à esquerda, é para Grimaldo, vai entrar na área, vai com ele Corona, ganha a posição o mexicano e depois vai dar o quê? Vai dar pontapé de canto para o Benfica. Excelente a cobertura de Corona, faça a investida de Grimaldo, interior da área, ainda toca de cabeça o mexicano El Tecatito para lá da linha de cabeceira, há por isso lugar a um canto para o Benfica e é Pizzi quem vai movimentar. Neste aspecto do jogo, os pontapés de canto, 2 para o Benfica, 0 para o Porto. Estamos com 25 minutos da primeira parte, canto batido de maneira curta, Grimaldo dá para Pizzi, cruzamento, segundo poste, Casilha saiu, fica a meio da viagem e agarra a segunda. Não conseguiu socar a bola, fez essa tentativa, essa abordagem, depois ela ainda ficou à sua disposição e já não é o lado esquerdo. Disparado de Brahim, mau passe, bola para o Benfica, lado esquerdo, sai Casillas e não consegue agarrar, mas faz a mancha, vem para a estrada área, o espanhol pede uma linha de passe, indo só para Adriano López. Aí está a bola para Adriano, tenta dominar, perde a bola para Gabriel, vai lá Manafá, agora também a atrapalhar-se com Seferovic, vai, Seferovic está a bola. Cruzamento, Benfica vai atirar, golo! Benfica! Benfica! Marca o menino! Marca João Félix! É golo do Benfica! Não tremeu e atirou para o empate. Depois de algumas falhas sucessivas da defensiva do Futebol Clube do Porto, colocaram a baliza de Casillas em xeque, apareceu João Félix. Não tremeu na cara de Casillas, atirou a contar, deslizou sobre a realidade, fechando este golo e provocando os adeptos no topo sul. Atitude feia depois do culminar desses festejos e alguns arremessos de cartolinas e também de isqueiros por parte dos adeptos do Porto. Manuel Queiroz durou 7 minutos a vantagem do Porto. Pois parecia-me já antes do golo do Porto que o Benfica estava melhor e está. Agora o golo nascesse sobretudo de uma falha de Manafá a perder uma bola que podia ter guardado melhor e que não guardou. E depois o Benfica vem a aproveitar, creio que Rafa a fazer o cruzamento e a bola a aparecer nos pés de João Félix, sozinho em frente a Casillas, ainda à entrada em área, fez muito bem o remate, muito bom o remate de João Félix, muito colocado, sem hipóteses, o Benfica a empatar com alguma justiça. Estamos sobre as 21 horas em Portugal Continental e na Madeira menos uma, nas Ilhas de Bruma, nos Açores, há empate no Estádio do Dragão, às 27 minutos e meio desta primeira parte, está na altura para o ouvinte antena rodar o botão à telefonia para conferir. 28 minutos da primeira parte. Porto 1, Benfica 1. Desporto, Antena 1. Em Madrid mantém-se o resultado, quase um quarto de hora da segunda parte, Real Madrid 0, Barcelona 1, a equipa do Mónaco esteve a perder por 2-0, empatou em Anguera 2, Mónaco 2, dois golos de Radamel Falcão e 71 minutos no clássico, no derby da Cidade Eterna, Lazio 1, Roma 0, é o adversário do Porto na Liga dos Campeões. No Dragão, depois do empate, o Benfica há pouco houve pontapé livre, bola metida no ataque, cortou o Porto, lançamento para Wilson Manafá. Aí está Manafá, que esteve, digamos assim, na origem do gol do Benfica, ao perder uma bola, bem aproveitado pelo ataque encarnado, e uma soberba finalização do menino maravilha, João Félix, a marcar a antiga equipa. A bola está no Pepe, a Pepe vai meter a bola para o espaço do Oliver, e o Oliver mete para a direita, a bola vai já para Felipe, bate a bola para a frente, corta a equipa do Benfica, vai lá a Herrera, vai meter a bola para a direita, mal, bola fora do Benfica. Bola para a esquerda do ataque do Benfica, para Alex Grimaldi executar. É a meio do meio campo defensivo. Aí está o espanhol. Vai simulando. Ainda não entregou. Agora sim, Alex Grimaldi. Voltou na direção de João Félix. Corta o Oliver. Ataca o Porto. Ainda insiste o Benfica, mas bola para López. Aí está a bandeira, bola para Brahimi. Anda para a curta bola. É mal direcionado. Vem para a junta lateral. Vai dominar o Argelino. Bora em frente. Aí está o Porto a tentar recuperar do empate do Benfica há pouco. A bola está no Brahimi. Bem, Gingão a fugir a Pizzi. Vai levando a bola para trás, para o Oliver, mete já para a zona central, a bola para a Herrera, aí está a Herrera no meio do terreno, bate para a direita, a bola para Filipe, vai lá, Seferovic, ainda Filipe, dá para Manafá, Manafá tenta dominar, corta a equipa encarnada, a bola para fora, é remesso para o Dragão, à entrada do meio campo de ataque, vamos ter o lançamento nesta altura. E fica com o seu 4-4-2 definido, Pizzi à direita e Rafa à esquerda, os dois pontos de lança no meio, e a ter mais bola do que o Futebol Clube do Porto, mais à vontade, mais confiante no jogo. Gabriel, gol, passe Maragá, é que estava em posição irregular, mas vá lá, valeu a Gabriel este momento de deslocação de Maringá, caso contrário teria sido perigoso. Era uma perda de bola bem perigosa de Gabriel, ali já perto da linha limite da grande área. Maringá surgiu em zona de finalização, em zona perigosa, descaído para a direita, mas entretanto levantada essa bandeirola, assinalando a posição irregular do avançado do Porto. Aumenta a Lazio, Lazio 2, Roma 0, Ciro Immobile é de grande penalidade. Bola na defensiva do Benfica, estamos em cima da meia hora da primeira parte, 1-1 é o resultado do Dragão, marcou primeiro o Porto por Adriano Lopes aos 19, mas aos 26, João Félix, esta passou a igualdade, apita Jorge Sousa, a falta de Ibrahim e sobre Seferovic, livre para a formação encarnada, depois há ali um bate-boca entre Pepe e João Félix, vai lá o árbitro. Tem o nome apelativo, o arte assistente, para controlar estas situações, Nuno Manso. Tem dias, não é? É livre para a equipa do Benfica. É para Samaris bater, bate forte para a frente, é para a grande área, a bola foi muito bombeada, sai e quer Casillas, agarra à vontade. Aí está Casillas a meter a bola, anda bolista, a bola lá para a frente, vai na direção do Manafá, vai correndo, dá a bola já para Maragá, Maragá devolve a Manafá, virou, junto ao lateral, a bola não sai, corta o Benfica por Rafa Silva, a bola sai pela linha de lado, é arremesso já para Wilson Manafá, aí está o jogador que veio de Bordimão, vai lançar a bola na direção de Filipe, e o Filipe olha em redor, dá para o meio, a bola para Pepe, a Pepe levando a bola no pé direito, aproxima-se a grande roda, bate, a bola já para a meia direita para a Corona, para trás, para Filipe, a hesitar perante Seferovic, atrasou na direção do guarda-redes Casillas, está na meia lua da área, vai agora simular Casillas, pede o apoio de Pepe, dá a bola para Pepe, recebe o internacional português, bate para a esquerda, a bola para Herrera, aí está o internacional mexicano, perante a marcação de Pizzi, dá a bola para trás, para Pepe, Pepe com Seferovic, a larga dá a bola já para Corona, e Corona para trás, a bola para o Filipe, Filipe levantou a bola para o meio campo de ataque, vai lá o Adriano, entrega a bola para Grimaldo. E o Grimaldo já recolheu, deixa para na Ruben Dias, soltou num passo curto na direção do Ferro. O Ferro com o pé direito, dá a bola para Rafa. Rafa ultrapassa a linha divisória, já invadiu o campo contrário, tenta caminhar com o Seferovic, desenquadrado com o lance, uma bola para Pepe. Primeiro na antecipação, Pepe dá a bola já para a direita, para o Alio Bravá, levantar a bola para Maringá, atenção, vai para a área, lá direito, vem, agora numa simulação, à procura de um companheiro, puxa para o pé esquerdo, dá a bola para aí, me atirou contra a muralha, a bola sobra ainda para a equipa do Porto, a bola já para a Herrera, vai picar, bola para a área, corta, o Benfica completa. Depois Ferre, a bola vai pingar no espaço, Filipe vai meter a bola para a direita, não desacelera o Porto, a bola vai para a Corona, adiantou demais, descarrilou neste lance, lançamento para Grimaldo. Mas o Porto a ameaçar, agora falta sobre Gabriel, falta de Héctor Herrera, é livre para o Benfica. A falta do mexicano sobre Gabriel, ainda no meio campo defensivo do Benfica, livre vai ser cobrado por Alex Grimaldo. Livre à esquerda da defensiva encarnada, Grimaldo vai deixar curtinho na direção de Rafa. Rafa para Grimaldo, o Porto pressiona alto e fica tenta sair a jogar. Samaris saiu bem, dá para Pizzi, e Pizzi para Rafa. Rafa vai indo em primeiro pouco velocidade ao jogo, mete à esquerda para João Félix, está encostado à faixa, o tempo à frente do Manafá, vem para dentro, o passe bom para Seferovic, corta Pepe. Aí está Pepe a ir para ali fora, a lançar o ataque, a bola para Lopes, Adriano Lopes mete a bola já para o espaço de Brahimi, aí vai, tenta fugir, dá a bola para Lopes, mais à frente, contra o adversário, o segundo passa para Félix, bem jogado, aí está Adrien, está num grande momento, bate a bola contra o adversário, a bola vai para Manafá, estica o passo para a direita, a bola para Corona, Jesus Corona bateu contra Grimaldo, baixinho contra baixinho, levou a melhor o mexicano sobre o catalão, bola para fora, arremesso para Manafá, Manafá vai buscar a bola, estamos para lá da meia hora de inicial desta partida, 1-1, dois golos, marcou o primeiro Porto por Adrien Lopes, repostou o Benfica depois com João Félix, há lançamento para a equipa do Futebol Clube do Porto, bola para ser lançada, há um jogador do Porto que vai fazer o arremesso manual, é Corona exatamente encostado aos painéis publicitários para ganhar balanço, lá lançou, a bola vai para a área, vai cair no espaço do Benfica, ainda a exigência, Adrien corta a equipa da Luz. Com falta sobre a Pizzi, entretanto segue a partida, o Benfica já perdeu a posse de bola. E a bola vem de Manafá para a esquerda, a bola para a Herrera, domina de pé direito, olhou, bamboleou a bola no pé direito, lançou a bola para Maringá, dominou, vai tentar a virada, já não tem hipótese para o remate, está marcado, muito marcado por Grimaldo, vai lá Gabriel, rouba-lhe a bola, mas entrega a bola depois para Manafá, dá a bola já para o Oliver, e rasga o passo para Maringá. pensou que estava adiantado, deixou escapar a bola para Odisseias Blacodino. Era uma boa visão de Oliver Torres, o passe vertical para o surgimento de Marega ficaria na cara de Blacodino, mas pensou de facto que estava em posição irregular e por isso está ali com as mãos na cintura e desconsolado face ao facto de ter perdido este lance de ataque. Pois, não sei se também não tem ali ainda os seus níveis de físicos no máximo, não é? E os receios, talvez, não é? Os receios, porque tinha tempo para, mesmo assim, ter ido à bola. Bola no ataque do Benfica, Grimaldo vai controlando com o pé esquerdo, estamos a 10 minutos do intervalo, a bola está em Seferovic, tenta meter na frente, estica o jogo, é para a velocidade de Rafa, chega primeiro o Filipe, Rafa não larga, faz a pressão, o Filipe puxa para a linha final, bate a bola contra o Internacional Português, campeão da Europa de Seleções, bola fora, ponta, pé de baliza para Iker Casillas. Aí está Casillas para movimentar guarda-redes espanhol, vai dar a bola já para Filipe, recebe Filipe. Olha em frente, asa direita, mete a bola para Manafá, bate primeiro, a bola já para Oliver, rodou, bate para a esquerda, a bola é enrolada para o corte de André Almeida, vai ainda para o desvio do homem do Porto, Alex Celos, vai lá completar o Pizzi, lá para André Almeida. André Almeida estica, mete na frente, era para a entrada de Ana Pizzi, já cortou o Porto por Brahim e bola anda muito pelas alturas, quem coloca no relevado, Adrian Lopes tentou, mas não conseguiu porque foi carregado, livre para o Porto, já batida. A bola de Alex Celos, batida para Yassine Brahim, já marcado por Félix, bate a bola para meio, vai a bola na direção do Herrera, Herrera simulou, vai meter a bola para o lado esquerdo, Brahim recebe, tem Telles no apoio, prefere agora olhar para a área, aí vai a puxar a bola para o lado esquerdo, entrega a bola para o Alex Telles, Telles marcado por um adversário, pelo André Almeida, dá para Brahim marcado também, já pelo Pizzi, ainda Brahim, rodou, cruzou, cortou a equipa do Benfica, e a bola vem na direção de Herrera, de Mancinho, dá a bola para Pepe, dá a bola para Filipe, que está à entrada do meio campo adversário, vai meter a bola, não passa para Maragá, tenta dominar Maragá, vai rodar, ainda Maragá, vai tentar passar, corta Grimaldo, e a bola vem para a grande roda, para Pepe, domina camisola 33 do Porto, olha em redor, mete a bola já para a meia direita, a bola para o Oliver, para trás, vem na direção do Filipe, 37, primeira parte, 1-1, Herrera bem a fugir, vai meter a bola já para Adrián López, López mete a bola para o lado esquerdo, recebe Brahim, está na lateral da área, lado esquerdo, pois claro, puxa para o pé direito, aí vai disto, ainda Brahim, abre a corda de espaço, está para Herrera, Herrera para trás, a bola para Oliver, roda em Rodízio, Porto, Manafá, deu ali um saltinho. Foi suficiente para perder o equilíbrio e perder também a possibilidade de chegar à bola. Hesitou em dar de primeira Manafá e na passada do lado direito o passe de Oliver era bom. Manafá perdeu o tempo do cruzamento, acabou por perder o domínio da posse de bola e ela saiu pela linha de fundo. Está encalhado no empate a 1 este clássico aqui no Dragão. Benfica e Porto jogam na jornada 24 da Liga Portuguesa. A 38 minutos da partida. Marcou o primeiro Porto, igualou o Benfica. Foi Adrián López aos 19, João Félix aos 26. São para já os nomes de golo neste clássico. Bola no Porto. A bola está no Oliver, zona central, bate contra o adversário, tenta ganhar o ressalto de corda. Benfica, a bola vem para o André Almeida. Almeida coloca na direita para Ana Pizzi, recebe-se para a linha de visão, tem a desmarcação de André Almeida, faz o passo para ganhar, excelente Pizzi, André Almeida corta o Porto. Bem, Alex Alves primeiro na bola, vai meter a bola para Brahim, pronto, vai ver Brahim, prefere contra o adversário, mete a bola para o Adrien, vai rodar, perde para Félix. Contra-ataque do Benfica com Rafa também, luta com Corona, passa Rafa pelo primeiro, depois não passa por Filipe. Já ia supersónico, Rafa, como sempre, a bola tocada de Filipe para a esquerda, vem para Brahim, domina Brahim, olha para a área, vai tentar passar, passa por Pizzi, e vai Brahim, vai para a área, lado esquerdo, tem a que dar a bola para junto ao lateral, já para o Adrien Lopes, deu uma virada, contorna o adversário, dá para o Herrera, está a entrada da área, mete a bola para o Oliver, corta, o Benfica, a bola vem para Pizzi. A Pizzi controla, pressionado por Alex Telles, falta. Falta de Telles sobre a Pizzi, não gostam os adeptos do Dragão, é livre para o Benfica. Foi mesmo ao lado de Jorge Sousa que apitou esta falta do lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto. Posse de bola para o Benfica, Ruben Dias vai cobrar este pontapé livre. Depois do golo, Manuel Queiroz, do golo do empate do Benfica, o Porto voltou a mandar no jogo. Exato, depois disso o Porto a reagir melhor, a ter um período de domínio bastante acentuado e de mais posse de bola do que o Benfica. Nesse aspecto, o Porto a reagir bem ao golo do Benfica, que obviamente foi muito foi algo muito importante para a equipa da Luz. Agora uma entrada com um pezinho alto de João Félix e o Pepe foi lá a tirar satisfações ao jovem jogador do Benfica, que esteve ali, ainda está. A Nuno, julgo que é da tua parte, está aí o caldo ainda entornado, não é? É uma discussão que surgiu a propósito desse pé mais elevado por parte de João Félix, pé em risco do jovem do Benfica, quando a Pepe tentava pontapear a bola e por isso explodiu a central brasileira, luz ao brasileiro do Futebol Clube do Porto, e foi travar-se de razões com o avançado Benfica, com Jorge Sousa, o árbitro desta partida, a aconselhar os dois jogadores a terem calma. Aí está a decisão que se impõe, o diálogo entre os jogadores. É claro que é um clássico, os nervos estão à flor da pele, há ação e reação, e o árbitro agora a aconselhar calma aos dois. Caso contrário, daqui a pouco podem ser demonstrados. Para já, o pontapé livre para o Porto. Vai lançar o Pepe, a bola lá para a frente. Estamos já na contagem dos 5 minutos finais desta primeira parte, antes da compensação. Dá empate a 1 neste clássico no Dragão. A bola lançada por Pepe para Maragá. Desvia mal, a bola é de ferro. Salva a bola para Ruben Dias, bate a bola para a frente. É para no quarto do Porto. Oliver atirou para fora. O arremesso é para o Benfica. Zona defensiva, o capitão André Almeida já sabe o que é ganhar no Dragão. Este jogador, camisola 34, aí está André Almeida, chama-me os companheiros, procura uma linha de passe, vai lançar comprido o corredor da linha à procura de Seferovic, corta Pepe, bola nas alturas, quem ganha? Herrera, sobe a bola para o suíço Seferovic, viu Veiga, desmarcação à esquerda, é a do Rafa, também o Grimaldo, atrapalharam-se os jogadores do Benfica. E bem, a Corona a atrasar na direção de Casillas, já despachou, pé esquerdo, a bola vai para Maragá, corta para Maragá, a equipa do Benfica por Ruben, vem a bola para Samaris, mas entrega, a bola para Corona, fez a geira, a bola vem para trás para Filipe, rasga o passe para Maragá, de primeira para trás, na queima, perante Oliver, corta a equipa do Benfica. Bola para Seferovic, domina mal, ainda assim chega lá, o Pizzi fica com a bola, passa por um, passa por dois, não vai passar pelo terceiro, passa com sorte, e o árbitro assinala a falta de Pizzi, se atira para o relvado, como que discordando da decisão de Jorge Sousa. Eu não vi sinceramente cá de cima, Nuno, o que fez Pizzi. Protesta e muito, mas sem razão. Filipe ganha-lhe a posição e Pizzi pendura-se nas costas no central do Futebol Clube do Porto. Cá de cima escapou-me essa ação. A bola segue no Alex Teles. Teles vai dominando a bola do pé esquerdo. Dá a bola para Brahim. O público de Aragão vai acordando nesta fase do desafio. E é o lançamento para o Benfica. Lançamento para André Almeida, pediam lançamento os homens do Futebol Clube do Porto, pois havia duas balas do terreno de jogo. Vai lá Samaris a tirar a bola para fora, é João Félix quem o faz, e agora sim está tudo em condições para que a partida seja reatada. Remesso para a formação do Benfica, o atual segundo classificado, joga em casa do líder, há um ponto a separá-los, um pequenino ponto, a bola está em Pepe, Pepe dá para Maragá, já perdeu, bola para Samaris, conseguiu descongestionar, mete a bola para trás para Ferro, solta já de primeira para a esquerda, é para Grimaldo, tem espaço no corredor e vai o espanhol, levantou a cabeça, olha para a área, tira cruzamento, é para Seferovic, corta de Pepe, ainda mexe na grande área, área azul, é o Rafa, chega lá primeiro, Manafeu, depois é Corona, de pé esquerdo e de vassoura na mão, limpou a área, atira a bola para a frente, onde recolhe a defensiva do Benfica à vontade, Ferro, Ferro vai com tranquilidade, pisando a bola, pé direito, agora picou na frente, é para a cabeça de Grimaldo, tentou de primeiro dar para João Félix, dando a Filipe, bola para Manafá para Filipe, atrás de tudo para Iker Casillas, está pressionado por Seferovic, volta também a bola para o ataque, recupera o Benfica. Bom, João Félix no ataque, dar para na Rafa, Rafa para Samaris, tudo algo confuso agora nesta fase do desafio. A Pizzi coloca a bola para trás, para Ruben Dias, rodou, dá a bola para Samaris, de primeira para Pizzi, é bem feito, mas depois foi mal feito o passe de Pizzi para André Almeida, bola fora para o Porto. A bola já para Alex Teles, camisola 13, lança a bola na direção de Pepe, recolhe Pepe, já marcado por Félix, é obrigado a atrasar de pé esquerdo, a bola na direção do guarda-redes Casillas, domina de pé canhoto também, vai lá Seferovic, ponta paia, Casillas, a bola para Maragá, vai golpear de cabeça, mas entrega a bola claramente para uma linha 3, com o um toque para Grimaldo, atrasa para Vlacodimir. Joga o grego na pequena área, por sinal para Maragá, ponta paia, o guarda-redes do Benfica, a bola para o grande círculo, chega Herrera, não consegue ganhar a primeira, depois Seferovic com o Filipe, embrulham-se, o Artis quer para jogar, e uma navada para Herrera. E Herrera deixa passar a bola já para o Adriano, Adriano para Herrera, está a olhar, vai tentar meter a bola para a zona central, para o Oliver, derivou mal, a bola para André Almeida. Recupera o Benfica, Samaris, solta para Félix, Félix para Pizzi, ataca o Benfica, contra o ataque vertiginoso, Seferovic, na cara de Casillas, vai atirar, Casillas! A defesa cabeça do espanhol no cara a cara com o suíço. Bola colocada nas costas da defensiva do Futebol Clube do Porto, onde apareceu Seferovic com a possibilidade de fazer a cambalhota no marcador. Valeu Casillas a defender a soco este pontapé forte de Seferovic. Já tinha sido Pizzi e agora é Seferovic na cara de Iker Casillas. O Benfica com duas excelentes oportunidades para lá do golo que apontou. Um minuto de compensação já está a contar a partir deste momento. Bola no Benfica, ainda Ferro. Ferro vai colocar na direção de Ruben Dias. Jogam os dois centrais, mas no meio campo ofensivo, Ruben Dias bombeou a bola para a área, fez um passe para Casillas. Aí está Casillas, que há pouco mandou vir com os companheiros, ele que já fez duas belas intervenções. A bola pontapeada, vai para Marangá, para o lado direito, vai lá a Corona, a primeiro, na bola está o Ruben, vai em esforço, entrega a bola para a Corona tem que avançar, a dois da marcação, ainda Corona tenta levar a bola, ganha lançamento. Foi Ruben Dias a evitar que Corona fosse à linha de fundo tirar o cruzamento, é o próprio Corona para o lançamento. Aí está o lançamento para Jesus Corona, é o Tecatito, vai fazer o arremesso manual. Sobem os centrais da equipa do Porto, pelo menos um, Pepe, já que Filipe está atrás. Alex Telles vai dando instruções também, precisamente a Filipe. Vamos ver o que dá. Estamos em tic-tac, canteiro 1 no tipo de compensação. A bola lançada, vai lá a Pepe, sobra já para Adrien. Bate a bola, atenção para a Guerra, tenta dominar, não conseguiu a equipa do Benfica. Canto à esquerda. É o primeiro dos azuis e brancos com Adrien López a tentar a segunda bola e depois André Almeida providencial a desviar pela linha de fundo e a evitar que a bola chegasse a Héctor Herrera, que estava ainda dentro da grande área. O canto é à esquerda para Alex Telles. Pode ser um dos últimos lances desta primeira parte. Está Telles, pé esquerdo, levantou, segundo posto, Filipe Marangá falhou! Já a bandeirola levantada e portanto não valia. É intervalo, mas Adrien estava para o desvio, não conseguiu, em posição irregular. Cláudio Nuno, olhar rápido à saída das três formações do relvado do Dragão. Foi a sorte de Adrien López, essa posição irregular, porque senão seria um falhanço monumental. À boca da baliza só tinha que encostar, acabou por não conseguir desviar a bola e ela a sair pela linha de fundo. Foi o último lance da partida. Rafa continua a protestar com Jorge Sousa, está ali a conversar com o árbitro da partida. Junto a ele também o guarda-redes Odisseias Vlacodimos a conversar com o árbitro assistente. São os últimos protagonistas a deixarem o jogo. Já estão todos ali à entrada e em direção aos balneários. Nas bancadas não há grande agitação por parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Só mesmo os do Benfica se fazem sentir nesta altura com o apoio à equipa encarnada. Em jeito do telegrama, Manuel Queiroz, vamos ter mais tempo para dessecar esta primeira parte, mas o que dizer para já desta igualdade a 1 no clássico? Uma igualdade que se aceita, mas o Benfica esteve melhor, teve, e basta dizer que Casillas teve duas grandes defesas e Vlacodimos não teve nenhuma. E, portanto, há uma diferença que não está no placar. O Porto com mais dificuldades de ter a bola, acaba, aliás, com menos posse de bola, ligeiramente, mas com menos. E com uma equipa menos, do ponto de vista emocional, menos controlada também. 1-1 é um resultado, apesar de tudo, que se aceita ao final do primeiro tempo. Adrien López e João Félix fazem para já a história deste clássico entre Porto e Benfica. Meu caro Paulo Sérgio, vamos para tempo de descanso, daqui a pouco voltamos para analisar e lançar a segunda metade deste jogo importante da Liga Principal de Futebol. Estamos no intervalo do clássico entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Empate 1-1. Adrien López inaugurou o marcador aos 19 minutos. João Félix empatou a partida aos 36 minutos. Recordo resultados de hoje. O Nacional da Madeira derrotou o Tondela por 3-2. E Moreirense e Vitória de Setúbal empataram 1-1. Vai assim a Liga Portuguesa. Na segunda Liga, o Paços de Ferreira goleou Vitória de Guimarães B por 4-1. Mafra e Aroca empataram a um golo. O Sporting de Braga derrotou o Oliveirense por 1-0. E a Académica bateu o Penafiel por 2-1. Vamos para o Dragão, para o relatório e contas. Este jogo tem o patrocínio de Totobola. Tão simples como um X2. Cuidados técnicos de Alberto Cardoso e Rui Coelho, a reportagem da Cláudia Martins e do Nuno Braga, os comentários do Manuel Queiroz, Carlos Rui Abreu e Fernando Eurico. Vamos lá então para o balanço da primeira parte. 1-1 no marcador, Adrien López estreou-se a marcar na Liga Portuguesa. João Félix e vão 9 marcados esta época. E são os golos que para já vão então dando este empate a uma bola aqui no Estádio Dragão, neste jogo grande da Ronda 24 da Liga Portuguesa. Foste dizendo isso, Manuel Queiroz, ao longo da primeira parte, mais Benfica do que Porto e a equipa de Bruno Lage a jogar desinibida, a jogar no campo todo, perante um Porto a apostar muito no futebol direto, neste jogo que marca também o regresso de Marega, mas o que é certo é que o Porto marca primeiro, o Benfica iguala e isto está 1-1. Pois está 1-1, embora o jogo tenha tido muitas ambientes que convém ter presentes, as equipas em 4-4-2, com o segundo ponta de lança, João Félix de um lado, Adrian Lopes do outro, de apoio, a jogar como quase quinto médio e quarto e segundo avançado. Duas equipas em que, com dois tipos de jogo bem diferentes. O Benfica mais de passe curto e para a frente, e depois e contra-ataques muito rápidos, sempre a encontrar homens livres para poderem jogar com tranquilidade e com espaço. O Porto com um tipo de jogo menos, como é que eu ia dizer, menos despachado, muitas vezes em passo longo, mas em passo longo porque não consegue fazer o passo curto, porque não consegue elaborar mais as jogadas, ou opta por não o fazer, porque a agressividade do Benfica, a agressividade sobre o portador da bola ou sobre onde a bola vai cair é muito grande. O Benfica, tenho falado muito disso, de facto mudou nesse aspecto claramente com Bruno Lage, é uma equipa com princípios que são relativamente simples, mas que são muito eficazes. A equipa consegue elaborar bem o jogo a meio campo e consegue passar o meio campo do Futebol Clube do Porto com alguma facilidade. E depois o que é que se vê? Vê-se coisas um bocadinho contra naturas, que é, por exemplo, Corona e Ibrahim terem que defender mais do que atacam. Isso não vai a caráter de qualquer dos jogadores. Corona foi mesmo dos piores em campo na primeira parte, nada ou quase nada lhe saiu bem. Teve aquilo que fez de melhor, foi a defender, foi a defender-se de Grimaldo, sempre muito atacante, e o Porto não conseguiu fazer-lhe o contrário, mesmo nos períodos em que esteve por cima e também outro. De modo que o Benfica chegou ao empate, depois do Porto ter marcado na sequência de um livre, bola na barreira tirada por Adrian, e depois a recarga em jeito do jogador espanhol sobre Vilar Oliver, que se baixou, o árbitro e o árbitro assistente não deram fora de jogo, o VAR também não entendeu que fosse um erro claro e óbvio, e eu também posso aceitar a decisão arbitral. Mas durou pouco a vantagem do Futebol Clube do Porto, 7 minutos, e o Benfica empatou de aproveitando erros da defesa do Futebol Clube do Porto, erros de posicionamento. E eu tinha para este jogo muita expectativa de haver um ataque melhor, que é o do Benfica, na minha opinião, e uma defesa melhor, que é a do Futebol Clube do Porto. Tem-se verificado um pouco tudo isto. Tem-se verificado é que o ataque do Benfica tem conseguido ser melhor do que a defesa do Futebol Clube do Porto. Tem sido capaz de criar problemas que Pepe, Felipe, Manafá não conseguem resolver, e que depois Herrera e Oliver, que têm a missão de jogar, de serem os dois homens do meio campo, não está Danilo. O Porto assumiu um jogo mais técnico, menos, e acho que tem menos faltas que o Benfica, 7-9 ao final do primeiro tempo, se calhar tem alguma coisa também a ver com isso. Mas tem faltado coesão à equipa do Futebol Clube do Porto no meio campo e na zona central. A equipa tem tido muitas dificuldades com Pizzi, muito lesto, muito confiante, e a conseguir encontrar sempre os espaços para e entrar também pelo meio, dando normalmente a André Almeida mais o lado da linha e entrando ele mais pelo meio, muitas vezes. E o Benfica tem conseguido fazer isso com bem, em contra-ataques, ganhando bolas e depois conseguindo, sem Seferovic, aquilo que faz muito bem, desmarcações sobre a esquerda, em que parece que o adversário ainda pode lá chegar, mas não consegue, e ele tem oportunidade de rematar, como teve há pouco, pôs-se-lhe bem Casillas, o remate foi um bocadinho à figura, isso sim, como o Casillas se tinha posto antes, o remate de Pizzi, a zona ainda mais próxima da baliza, defendendo com o pé o espanhol e conseguindo resolver um problema que a defesa não tinha resolvido. O Benfica mais no meio campo do Futebol Clube do Porto durante muito tempo, para aquilo que é costume ver-se aqui no Dragão, um Futebol Clube do Porto em dificuldade para encontrar os caminhos para poder dominar o jogo. Tirando o Brahimi, que tem confiança para ter a bola, e alguma coisa também Oliver, vamos dizê-lo, o resto da equipa tem estado um bocadinho sem saber se tem que ir para a frente ou para trás, muitas vezes em dificuldade. E depois Manafá, que faz aqui o seu primeiro clássico, tem tido algumas dificuldades também, vamos dizê-lo, tem feito algumas coisas melhores, outras piores. No golo não esteve, no golo do Benfica não esteve bem, pediu-se até uma falta daqui não visível e que o árbitro não deu. Manafá está a fazer o terceiro jogo a titular apenas. Exatamente, pelo exatamente. Creio vitória de Setúbal, Tondela e agora frente ao Benfica, tinha jogado também uns minutos no jogo com o Bolonense. Exatamente, quarto ou quinto jogo que está a fazer Manafá. E portanto isto, digamos, há um Benfica mais seguro do seu jogo, daquilo que tem que fazer, e creio que um Porto mais a duvidar mais de si próprio, daquilo que tem, sem se decidir bem por atacar mais ou defender mais, ficando um bocadinho no meio da estrada, sem definir completamente o seu jogo. Acresce ainda que Marega tem sido sempre um trabalhador nato. Essas coisas não têm saído muito bem, foi apesar de tudo, foram 20 e tal dias fora, é alguma desconfiança nas suas possibilidades físicas nesta fase, mas enfim, tem dado e tem ajudado também com Adriano López. Mas acho que está tudo em aberto para o segundo tempo, porque um a um, e com certeza um Futebol Clube do Porto que vai melhorar, o que tenderá, imagino eu, a melhorar na segunda parte, jogando em casa, um Benfica que tem também as possibilidades de ganhar este jogo. Deixem-me só dar conta de que terminou o clássico em Espanha, o Barcelona volta a repetir vitória, tal como tinha acontecido na meia-final da taça do Rei de Espanha. Os números são diferentes. Real Madrid 0, Barcelona 1, valeu o gol de Rakitic na primeira parte. Barcelona é líder do campeonato, tem 60 pontos. Segundo o Atlético de Madrid com 50, só joga este sábado no terreno da Real Sociedad, ou seja, em San Sebastián. O Real Madrid já está a 12 pontos. Isto promete ser um passeio para a equipa da cidade condal. Arranca o clássico na segunda parte aqui no Dragão, 1-1, Cláudio Nuno, sem alterações. Do lado do Futebol Clube do Porto, não mexe Sérgio Conceição. Ataca o Porto, Herrera para Maréga, do lado Nuno, dizias? É do lado do Benfica, também Bruno Lage, não mexeu. São os mesmos sons, atacava o Porto, corta Alex Grimaldo. Grimaldo atrasa na direção de Odisseias, recebe o guarda-redes Benfica, vai levantando a bola perante Maréga. A bola vai já para o meio campo de ataque, vai cortar a primeira equipa do Porto, a bola sobra para Teles. O Teles para trás, para Pepa, pressionado por Pizzi, vai com o pé, esquerdo, despachar a bola na frente, é para Adriano López. Trabalha sobre André Almeida, consegue esconder a bola do adversário, solta para trás para Héctor Herrera. Recebe Herrera, o Porto controla a posse de bola nesta fase. Herrera curtinho para o Oliver, devolve Héctor Herrera. Herrera marca para a Liga Portuguesa, 3 três jornadas consecutivas. Dá a bola para Felipe. Felipe vai meter a bola na frente. É para Mendonça. Maranga corta o Benfica. A bola vem já para Rafa. Rafa domina. Entre adversários lado esquerdo. Vai meter a bola para Seferovic e vai o Suíço. Atenta a devolução. Corta. Primeiro Wilson Manafá. A Manafá a dar para o Oliver. Está rodeado por dois adversários. Só dá a bola para Wilson Manafá. Manafá curtinho para trás para Felipe. Ponta para a primeira do pé esquerdo. Bola para Adriano Lopes. Soltou de primeira bola para Alex Telles. Vai-se a bola esquerda. Alex Telles. Deixa a bola para Ibrahim. Ibrahim mais para trás para Pepe. Benfica pressiona o Porto. Não consegue sair para a frente. E por isso Pepe joga atrasado. Joga para Iker Casillas. Curtinho para Néctor Herrera. Vai pelo meio do terreno. O mexicano soltou para Adriano Lopes. De primeira bem feito para Alex Telles. Já invadiu o campo adversário. Tem jogado para trás. É para Néctor Herrera. O Porto aos poucos vai subindo no terreno. O passo longo de Herrera para a peitaça de Moça Marega. Roda Marega. Tem Brahim a pedir. Ainda Marega não viu Brahim. Dá para Manafá. Pode cruzar. Cruzou a bola na área. Vai tirar de Ruben Dias. É para a entrada da área para Héctor Herrera. O mexicano de pé esquerdo serve o lado canhoto do ataque do Porto. É o Alex Telles. Conduz Telles. Dá para Corona. Aliás, é o Adriano Lopes. Faja um, faja dois. Vai para o Biolo. Soltou para Brahim. Rodou. Ainda Corona na área. Tira o Benfica. Mas há protestos do lado do Porto que ainda assim não são muito fortes. Foi numa queda de Brahim na área do Benfica. Protestos tímidos por parte dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Não duraram muito tempo, a bola depois foi pontapeada pela ofensiva do Benfica para lá da linha lateral. Oliver para Manafá, devolve ao Oliver, vai sobre a extrema direita, devolve a Manafá, vai para o miolo, a desmarcação para Ibrahim, rodou Ibrahim e mete à esquerda, metia. A bola não passa para Alex Telles, depois Ibrahim faz falta sobre o Samaris. Samaris a sofrer falta, a bola segue já na equipa do Benfica, mau passe, Herrera. Recupera o mexicano, mete para Alex Telles, o Porto no campo contrário, Herrera e de novo do posto de bola, no pé direito. Há cânticos de alegria nas bancadas do Dragão. Para já 1-1. É o início da segunda parte do clássico da jornada 24 da Liga Portuguesa. Transmissão Mundial do Antenu. Com o Porto no ataque, Manafá picou para a frente. É para Corona. Corona devolve Manafá. Bem feito. Aí vai Manafá. Pode puxar para a linha. Vem em velocidade. Não passa por Gabriel. Bem, Gabriel. De calcanhar a tirar. Grimaldo vai meter a bola para Rafa. Má devolução de Rafa. Lançamento já para o Porto. Já efetuado. Corona tentava fugir para a direita. Aparece o corte de Ferro, mas o Porto de novo de passe de bola com o cruzamento largo de Oliver foi um passe direitinho para as mãos do Vlaco Dimos. Aquecem no Porto Danilo, Otávio e Tiquinho Soares. A bola de Vlaco Dimos para fora da área, vem a equipa do Benfica, a bola já para Andréas Samaris, aí vai um grego, vai para ali fora, que ficou a 22, mete a bola para Gabriel, e recebeu o brasileiro, vai levando a bola para o lado esquerdo, belo passe lá para a frente, a bola já para o lado esquerdo para Félix, vai caminhando, camisola 79, aí vai Félix, vai meter a bola para Grimaldo, linha de fundo, pode cruzar, está solto, cruzou, atenção a Benfica, bola na área, corta, a equipa do Porto aos papéis, agora é Corona a desviar, a despachar de qualquer maneira, a bola vai pingar do meio campo do Benfica, vai dominar Ruben Dias. A Dias vai meter a bola, junto ao lateral para o companheiro, a bola não sai, ainda o Benfica com posse de bola, André Almeida vai meter a bola já para a zona central, a bola para Samaris, a Samaris entra na grande roda, bate a bola para Gabriel, recebe pé esquerdo, vai trabalhando com o pé esquerdo, dá a bola para João Félix, a asa esquerda a funcionar, aí vai Grimaldo, vai para aqui na área, pode cruzar, vai cruzar, a bola para Félix, corta o Porto. Bola de Manafá para Corona, contra ataque do Porto para Marega, luta com Ferro, luta titânica, Ferro vai lá, mas agarrou o adversário, é livre para a equipa campeã nacional. Ainda protestos de todo o banco do Benfica, saltaram que nem mamolas responsáveis, diziam que não havia nada. Jorge Sousa apitou, está apitado, segue o jogo. Felipe a dar para Pepe, a Pepe recebe no pé esquerdo, está a apostar por Seferovic, devolve a bola para a Felipe, recebe no pé direito Felipe, atrasa para Iker Casillas, Benfica pressiona, o Porto joga para trás, agora a bola está no Héctor Herrera, o mexicano vai pelo corredor central, vai dominando a bola, olha para um lado, para o outro, não tem quem entregar, escapa agora para Ibrahim, para Oliver, feita da primeira, Oliver agora se mete à esquerda para no Alex Telles, Telles para Adriano Lopes, ainda ao espanhol, volta para o brasileiro, ataca Telles, o Porto aproxima-se da área do Benfica, bola para trás, é para o Oliver, vai conduzindo, Oliver levanta a cabeça, tentava fazer o passe, tira a equipa encarnada, mas nem entregou muito mal, Renan Pizzi, recupera Herrera, bola para Brahim, vai encarar do adversário, já são dois pela frente, Brahim dá para trás, dá para o Oliver, vê a desmarcação de Manafá, o corte precioso do Ferro. E a bola sobra já para Rafa, e vai Rafa, vai para ali fora, é estonteante, passou, levou uma ceifada de Oliver, aguentou, e vem Rafa, ninguém o para, na bola já para Félix, aí está para cruzar, lado esquerdo, cruzou, cortou, Pepe, não havia ninguém, não havia Seferovic, não havia Pizzi para a finalização, ainda assim o supersónico Rafa a criar o pânico, depois o cruzamento de Félix, há lançamento para a equipa do Benfica à esquerda, vai lançar Grimaldo, aí está Alex Grimaldo, dá a bola para trás para Ferro, recebe Ferro, vai meter a bola para Ruben, Ruben Dias recebe a bola, a entrada do meio campo de ataque agora, a dar uma travadinha, mete a bola para o meio, a bola já para Samaris, dá para Pizzi, bate a bola para trás, vai lá Gabriel com Corona, leva melhor Gabriel, ainda vai Gabriel, zona central, deriva para a esquerda, Félix, mete a bola para a ponta, bem jogado para Grimaldo, vai aproximar-se da área, marcação do Manafá, vai fazer um passo picado, corta a equipa do Porto, a bola sobra ainda para o Benfica, pode criar perigo, atenção, rebate, golo! Arranjou espaço e atirou entre Casillas e o poste, fazendo abanar a rede, deixando em loucura os adeptos do Benfica. Em minoria esta noite aqui no Estádio do Dragão, silenciando os adeptos azuis e brancos. Está feita a cambalhota no marcador. O remate de Rafa no meio da muralha, no meio de muita gente, parece-me que Iker Casillas não vê a bola partir e o remate é muito colocado, com força, rasteiro, bem puxado ao poste direito da baliza de Iker Casillas. Ainda voou o Internacional Espanhol, mas não conseguiu evitar aquele que é o nono gol de Rafa esta época na Liga Portuguesa. Já sabe, é só rodar para a direita o botão da telefonia, está na altura para aumentar o volume, confira, 52 de jogo no Dragão e o marcador indica Futebol Clube do Porto 1 Sport Lisboa e Benfica 2 Desporto Antena 1. Resposta agora do Porto, pronta para Brahimi com um míssil no único que passou por cima da baliza de Vlaco Dino. Movimento a diagonal da esquerda do ataque do Porto, entrada da área, remate forte e colocado, mas a bola a passar rente ao travessão da baliza defendida por Vlaco Dino. Manuel Queiroz está consumado a reviravolta aqui no Dragão, o Benfica a usar e bem, sempre aquela asa esquerda do ataque e Rafa a arranjar espaço para a finalização. Não, se calhar não por acaso, cartão amarelo a frente. Não, continua o jogo. Não continua. É amarelo, ou seja, os dois centrais do Benfica estão amarelados. Amarelo para Ferro, depois de travar do Nebraga, uma arrancada de Maregato que é escapado, Maliano. Perigosíssimo esta saída, esta transição do Porto com o Maliano a conduzir a bola. Entrada de carrinho do central do Benfica, Ferro, e travar essa marcha de Marega com falta bem exibida à cartolina amarela, numa altura em que aquecem dois homens do Benfica, Jetson e também Florentino. Mas o árbitro aqui podia ter deixado a jogada continuar, porque obviamente aqui beneficiou o infrator. O golo é outro erro da defesa do Porto, tem oportunidade de resolver o problema sem grandes dificuldades, perde a bola e depois Rafa vai e a defesa muito desconjuntada hoje. Pontapé livre para o Porto, em desvantagem no Dragão, levanta a Corona, bola para o segundo posto, cruzamento é muito largo, vai chegar o Pepe, apoia-se, parece-me no adversário, segue a partida, ainda no Porto, Brahimi, não passa por Ana João Félix, despacha de qualquer maneira a bola para o ataque, não está ninguém no meio campo azul e branco, aparece Iker Casillas, à exceção, claro, do guarda-redes do Porto, bem entendido, Iker Casillas dá a bola para Manafá, Manafá estica para a esquerda, é para Brahimi, Brahimi pode aproveitar porque escorregou André Almeida, bola para Herrera, vai sobre a esquerda, pode cruzar, Herrera cruzou contra André Ruben Dias e depois é o Samaris, ganhou o garrafão, charuto nas alturas, bola para Félix, luta com o jogador do Porto que é o Pepe. e vai dar lançamento para o Benfica. É lançamento para o Benfica, ainda lançou Pepe, mas Félix ganhou este lance. Lançamento à entrada do meio campo de ataque. Estamos com 10 minutinhos da segunda parte no Dragão. A festa encarnada, são audíveis os 2.500 adeptos que estão em minoria, mas que estão com cânticos de alegria, pois claro, o Benfica já deu a virada no marcador, esteve a perder num golo de Adrian Lopes, depois consegue o empate por João Félix e abre de abrir a segunda metade o golo de Rafa Silva. Atenção, a bola está no Brahim, é a posse de bola para Bordo. O Brahim está na pressional, puxa para a linha final, vai despachar para a frente à procura de Maragá, atira Gabriel, mas Maragá consegue ainda ficar com a bola, tenta fugir a marcação do brasileiro, atrapalha-se Maragá, vai dar a bola para Wilson Manafá, atrasa para na Casilhas, quase chegou Rafa, Casilhas ponta a bola para a frente para o Alex Delos, deixa para Herrera. O Porto faz tudo de forma muito sôfrega, sobra ainda a bola para Brahim e vai pela esquerda, faz a marcação do primeiro, ainda o Argelino vai em fintas para aproximar-se da área do Benfica, passou, vai dar a bola para Corona, corta ferro, é canto para o Porto, é o primeiro canto da segunda parte. Aparece entre quatro homens do Benfica, passa de Brahim e bate na canela de um deles, sai pela linha de fundo, há por isso lugar a um pontapé de canto para o Porto, lado esquerdo do ataque. É para Alex Delos executar, é um dos dois totalistas na Liga Portuguesa, na equipa azul e branca, Delos e Casilhas, bate Delos, bola ao primeiro poste, vai tirar a defensiva do Benfica, em inícios do Porto, Oliver Torres a ganhar, mas dá para um adversário, organiza a equipa de Laje. A bola já metida para Félix, recebe Félix, vai meter a bola numa paralela para Rafa, tenta avançar, cai, a bola sai, é da equipa do Benfica. Choque violento de Félix contra os placares de publicidade. É, e está de resto outro jogador do Benfica a tentar assistir o companheiro. E o árbitro da partida a dar indicação à equipa médica para entrar do relvado, mas não, creio que já não é necessário. Já se levantou. Estava fora do campo, não era preciso dar indicação. Sim, não. A indicação era para contornar o relvado. E eu assisti-se na parte fora do mesmo. Exatamente. Aliás, a equipa médica do Benfica já fazia a corrida na direção por trás da baliza do Futebol Clube do Porto. A bola está no Rafa. Rafa vai dominante, perde a bola para o Oliver, insiste ainda o André Almeida. Falta é livre para a equipa do Porto. Foi Rafa a agarrar o Oliver Torres no momento em que tentava partir para o contra-ataque, livre para a formação azul e branca, setor defensivo. Pepe a lançar para Brahim. Brahim vai conduzindo, dá para trás para Héctor Herrera. Organiza Herrera, varia o jogo para a direita, não, fez apenas a simulação. Volta a colocar na esquerda para Brahim. Foi chegar a Brahim, vai sim fazer o passo para Adrian Lopes. Fugiu Lopes, caiu, falta. Falta de Ruben Dias, reclamam os jogadores do Benfica, apitou Jorge Sousa, livre para o Dragão. E sem necessidade, porque houve dificuldade por parte de Adrian nesta recepção, deu um toque a mais, o Benfica recuperava a bola e depois essa falta no pé de apoio de Adrian Lopes. Alex Delos vai levantar o pontapé livre para o Futebol Clube do Porto. 13 minutos, segunda parte. No Dragão, vai sorrindo a equipa do Benfica, bate o Porto por 2-1. Autoriza Jorge Sousa, levanta Delos, bola, segundo poste, fácil para Vlaco Dimos. Ninguém do Porto apareceu na pequena área, apenas Vlaco Dimos a subir com tranquilidade e a segurar. Aí está Vlaco Dimos para lançar, lança a bola manualmente, vai na direção de Grimaldo, abarcado já por um adversário, pelo Herrera, sacode a bola para Gabriela do Bozambra, Grimaldo, foge também ao Corona, foge ao Oliver, vai ganhar o ressalto e está, bate a bola já para o lado contrário e vem o Benfica com perigo, a bola para a direita para Pizzi, vai num para um com Teles, ainda Pizzi puxa para o meio, dá a bola para a direita para Félix, estava lá, Pepe. Cortou o Pepe, dá para Brahim, mas o Porto não consegue sair para o contra-ataque, apanhou agora Brahim, de 1-2, segue o jogo, mas apitou. Jorge Sousa apitou, livre para o Porto, já batido. Brahim deu para na Corona. Corona vai passar pelo meio, mais uma falta. E vai sair amarelo para Samaris. É uma entrada feíssima de Samaris, a acertar apenas no homem, a acertar em cheio em Corona, que ia fugir ali pelo corredor central do ataque do Futebol Clube do Porto. Aparece Samaris a varrer tudo e Corona está muito queixoso no relvado, cartolina amarela para o Grêmio. É, mas já antes atrás os dois jogadores do Benfica tinham apenas tentado fazer falta. O árbitro deu falta e devia ter dado cartão amarelo, na minha opinião, porque só foi para fazer a falta, não foi para jogar a bola. E portanto, depois teve que dar o cartão amarelo mais à frente, mas devia ter dado. Tiquinho Soares vai a jogo. Também Otávio. Será a dupla alteração na equipa de Sérgio Conceição. A seguir, para já livre para o Porto. É para ser batido por Héctor Herrera, longe ainda da baliza de Odisseias, cerca de um metro adiante do grande círculo. É no corredor central, adianta-se os jogadores mais possantes do campeão nacional. Bate Herrera, a bola para a área, vai saltar Felipe. O toque foi na direção do guarda-redes do Benfica. Ganhou nas alturas perante a concorrência, mas o cabeceamento do Felipe saiu fraco. Lá Codimos de Colhão. Lá Codimos bateu a bola para o meio campo contrário, a bola vai para o espaço de Alex Elz, impela a bola para o meio campo do Benfica. Vai lá Samaris. Na bola estamos com a primeira hora deste desafio, 60 minutos já lá vão, agora sempre a descer na partida até ao tic-tac final, quando há uma falta de um jogador do Benfica e há livre antes das substituições. É um carrinho de Gabriel a atingir Oliver Torres, livre favorável à equipa do Futebol Clube do Porto, mas primeiro as substituições. Sai Corona, sai aliás a cochear, ficou magoado depois daquela entrada de Samaris. Entra Otávio, entra Fiquinho Soares primeiro, assim é que é, vai entrar também Otávio e sai Adriano Lopes. A leitura na Antena 1 do comentador Manuel Queiroz, cantada dupla de Sérgio Conceição. Pois, Adriano tinha marcado, sai apesar disso. Corona fez um dos piores jogos da época hoje, na minha opinião, sempre fora do jogo, e portanto percebo estas substituições, embora me pareça que não estava à espera que entrasse Otávio aqui, confesso, mas pronto, Sérgio Conceição tinha que fazer alguma coisa. A equipa do Porto não está de facto em numa tarde boa, ou noite boa. Bola no Porto, ataca, meia esquerda, Brahim, e tem André Almeida pela frente, dá a bola para Namaragá, corredor central, foge a marcação de Gabriel, ensaiou o tiro, saiu fraco à figura de Vlacodimos. Foge da esquerda para o meio, ainda distante a baliza de Vlacodimos, rematou com força, foi perdendo velocidade conforme se aproximava da baliza a bola, e Vlacodimos agachou e segurou. Mas dá Odisseias para movimentar, vai despachar a bola lá para a frente para o espaço de Félix, corta a equipa do Porto, vem a bola para Pizzi, o árbitro vai mandar seguir, reclama-se falta, a bola em Gabriel, dá para a esquerda, aí vai Gabriel, aliás vai Grimaldo, Grimaldo mete para a esquerda para Rafa, vai no 1 para 1 com Manafá, mete a bola numa trivela para o espaço de Pizzi, vai serpenteando na área e vai cruzar, canto! Manafá a dar o pé nesta tentativa de cruzamento de Pizzi e a ceder pontapé de canto, o primeiro do Benfica nesta segunda parte, à esquerda e para o próprio Pizzi bater. Mas bem, Pizzi, estas pequenas sociedades, Pizzi, Rafa, João Félix, Pizzi, a funcionarem bem no Benfica. Estonteantes, baralhar completamente a defensiva do Porto, à pontapé de canto, aí vai Pizzi a movimentar a bola, asa esquerda do ataque do Benfica, o árbitro vai aconselhar calma, ali muitos duelos na área, para já Jorge Sousa. Aconselha calma entre Teles e Félix. Vai bater Pizzi. Pé direito na bola. A bola para a área. Vai lá. Sacode com os punhos Casillas. A bola vai para Brahim. Sobra para Brahim. Tenta contra-ataque. Mete na frente. A bola vai para fora. Foi o Argelino quem foi o último a tocar. E por isso o lançamento é para o Benfica. Estão 49.220 espectadores. É a lotação oficial do Dragão nesta partida e neste clássico com o Benfica. Vai sorrindo a águia. Está a vencer por 2-1. Esteve a perder. Deu a volta ao marcador. A bola na equipa do Porto, mas há uma bandeirola levantada. A posse de bola vai manter-se na equipa do Benfica. Com Pepe a protestar esta decisão do árbitro auxiliar, mas estava muito perto do lance o assistente de Jorge Sousa. Está o Benfica, naturalmente vai aproveitando todos estes momentos para a ter alguma parcimónia na forma como movimenta as bolas. Vamos ver para já, é Pizzi, vai para junto da lateral direita para movimentar tampão de Brahimi. Sobem os centrais da equipa do Benfica, Ruben Dias e também Ferro, estão os dois de resto a dialogar. Pontapé para Pizzi, vai Pizzi levantar, bola para a área, atenção, o desvio, não acontece por pouco, a bola sai pela cabeceira, bem lá, foi a tentar desviar Ruben Dias. Ainda deu Ruben Dias, mas não deu na direção da baliza, deu em direção à linha de fundo, penteou a bola e por isso ela está com Iker Casillas. Já deu para o exterior da área para Felipe, estica o jogo, pontapé na frente à procura de Soares. Soares tentou-se livrar Otávio, ganha a Rafa, da bola para Gabriel, Gabriel para Grimaldo, o passe quase era interceptado, Grimaldo atrasado para Odisseias, lá Codimos, pontapé de primeira para o ataque, saltando Manafá com Félix, melhor Félix, mas já está a bandeirola levantada do árbitro assistente Ricardo Santos, à pontapé livre indireto para a defensiva do Porto, fora de jogo no ataque encarnado. Livre batido por Oliver Torres, deixou curtinho para Ana Filipe, organiza desde trás, deixa para Pepe, Pepe vai colocar a bola para Héctor Herrera, Herrera vai conduzindo, o público tenta puxar pela equipa do Porto, está a bola ainda em Pepe, ultrapassado Viseira, deixa no grande ciclo para Oliver, Oliver vai conduzindo, solta para a direita para Filipe, o Porto balanceia-se no ataque, bola para Otávio, de primeira para Manafá, simulou perante Grimaldo, vai cruzar, bola para o segundo poste, aparece o Soares, tira o Benfica, ainda Grimaldo, aliás, no Alex Teles, com o Ruben Dias, quem despacha o Samaris, de qualquer maneira, bola para o ataque, é para a devolução de cabeça de um homem do Porto, que é o Pepe, dá bola para Brahim, Brahim perde para Pizzi, bola para fora. Lançamento para o Porto, à esquerda para Brahim, lançou para Herrera, Herrera esconde de Samaris, ainda Herrera, Benfica está a fechar bem, está organizada a equipa de Laje e por isso o Porto não consegue progredir. Bola de Pepe para Héctor Herrera, Herrera vai agora variar de flanco para a direita, é para o Wilson Manafá, o passe de Herrera foi muito torto, bola fora, lançamento para a equipa do Benfica. Já estava projetado Manafá, bola colocada nas costas, tentou ainda recuperar a posição para ganhar esta bola, mas não chegou a tempo, bola fora, lançamento para o Benfica, para Grimaldo. Aí está Grimaldo para fazer o arremesso manual, vai para a linha lateral, olha em redor, bola na mão direita, junto à esquerda, lançou para Gabriel, bate a bola de pé, ganhou de corda a equipa do Porto, a bola vai já para Maregá. Maregá tenta passar em velocidade, mas fechou bem, Ferro atira a bola para fora, arremesso para o Porto, não perde tempo a equipa de Conceição. Otávio lança para o Oliver, Oliver para Otávio, meia direita, Otávio pode cruzar, bate a bola contra o jogador do Benfica e depois a bola ainda tabulou no brasileiro do Porto, é arremesso para Alex Grimaldo. Aí está Grimaldo para fazer o lançamento, vai meter a bola para Gabriel, devolve a Grimaldo, bate a bola, mas para apeitar do Filipe, joga o Porto. A Manafá atrasar para Pepe, está a aproximar por dois jogadores do Benfica, tenta fintar, Pepe consegue passar bem por dois e deixa para Filipe, mas arriscou Pepe, bola para Herrera, Herrera varia para a esquerda para Alex Teles, tem espaço no corredor, o Teles vai colocar a bola no relevado, vai imprimir um pouco de velocidade ao jogo, aí vai o Teles, sai o caminho Gabriel, o Teles vai conduzindo, não solta a bola, ainda Teles jogada individual, depois complicou, dá a bola para Brahim, tenta passar para André Almeida, descobre bem o Otávio passa, ainda Otávio, vai ganhar espaço para o remate, não foi Leste. Desarma do Benfica, contra-ataque. Foi Samaris, agora o ressalto. A bola já para o ataque, atenção para Seferovic, tenta dominar, bate a bola para Rafa, vai para a área, está interrompido o jogo pelo árbitro da partida, mas mais uma vez o supersónico Rafa ia que nem uma seta para a baliza do Porto. Porto de na posse de bola com Héctor Herrera, tem Brahim a pedir à esquerda, complicou Herrera, bate a bola contra Ana Gabriel, sobra para Filipe, Filipe para Manafá, o público do Dragão começa a ficar impaciente, o passo para Marega, velocidade, linha final, vai cruzar, Soares não chega, e depois André Almeida vai despachar de qualquer maneira, tira a bola para a frente, à procura de Seferovic, o corte da peitaça de Pepe, deixa para Teles, Teles para Pepe, Pepe passa por um, soltou a bola para Teles, Teles vai ganhar sobre Ana Pizzi, ainda Alex Teles sobre a meia esquerda, tem a marcação de Ana Brahim, prefere jogar atrasado para Pepe e o Pepe vai dar a bola para Oliver, constrói Oliver, cabeça sempre levantada, pezinhos de lã, vai romper, dá a bola à esquerda para Alex Teles, enfiamento da área, cruzamento, Soares dominou, não conseguiu, tira o Benfica, bola para fora. É mais Porto nesta fase, Benfica a jogar no erro agora, claramente, do Futebol Clube do Porto, Porto a aproveitar para atacar, tem que atacar, como é óbvio. Oliver dá para Teles, cruzamento, bola na área, tira, Ferro, tenta ser o Benfica, mas não consegue, recupera o Porto, Filipe, dá a bola para o Oliver, Oliver rodopiou, dá a bola para Filipe, vai que nem um extremo do lado esquerdo, para, dá a bola para o Oliver, olha para a área, cruzou, era para Soares, aparece o corte de Ferro, ainda insiste, o Porto não insiste, porque Pizzi atira para a bancada. Arruma a casa, ponta piar a bola para onde estava virado, ao lançamento para o Porto, praticamente na projeção da área do Benfica. Há pouco ouvimos os traços sonoros das 22 horas em Portugal Continental e na Madeira, 21 nos Açores, houve esta emissão mundial da Antena 1, estamos em tempo de clássico, 69 minutos de jogo e o Porto perde em casa com o Benfica por 2-1, Manafá vai cruzar, tira a defensiva encarnada, vai completar o Gabriel, mas o Porto recupera por intermédio de Herrera, Herrera vai pelo corredor central, vê a desmarcação de Brahim e demora muito a soltar, consegue ainda acender para Alex Teles, Teles olha para a área, vai cruzar, prefere dar o passo para o argelino Brahim, Brahim passa por Pizzi, ainda Brahim, passou, vai fazer a diagonal, já fechou o Benfica, bola para trás, Pepe varia o flanco, bola para a peitaça de Marega, deixa ficar jogável em Otávio, Otávio para Manafá, o Porto à procura do empate, Otávio vai entrar na área, Otávio fecha bem a equipa do Benfica e depois cai, cai Otávio na luta com Gabriel, aliás é o Seferovic a funcionar como um defesa, Nuno a limpar de qualquer maneira. Foi ele que valeu a defensiva do Benfica a dificultar a ação de Otávio, foi para o chão, sem falta do suíço, foi mais forte e depois a equipa do Benfica a afastar a bola. O Benfica um bocado cansado, acho eu, nesta fase, a mostrar isso. mas a defender com um grande arreganho, e ainda não fez, vai fazer agora a primeira substituição, vai entrar Jetson. Está a conversar com o treinador do Benfica, Jetson vai ser a primeira aposta de Bruno Lage. Brahimi cai na área, luta com Gabriel, o Samaris foi com Samaris, tudo legal, entende Jorge Sousa. Ponta pé de baliza para Odisseias Vlachodimir. Enquanto Jetson fora do relvado vai recebendo instruções de Bruno Lage, a bola segue na formação do Benfica. Odisseias vai movimentar 20 minutos para o tempo de compensação, para o tic-tac Antena 1. Estamos a 20 dos 90. O Benfica está a vencer no estádio do Dragão por 2-1, Cláudio, vamos ter a alteração. A saída de Pizzi e a entrada de Jetson. Sai Pizzi, entra então Jetson, Manuel Queiroz. Era um dos jogadores que estava mais cansado, acho eu, porque correu muito, mas era dos que eu pensava que não ia sair, devo dizer, para esta fase do jogo. Mas para Bruno Lage não é importante, de facto, quem está só fisicamente neste momento é preciso gente que corra mais. E entra Jetson, corre mais. As outras possibilidades que tem no banco, Florentino, Jota, Servi, Jonas e Corciano. Para já a bola vai pertencer então a Vlachodimos. Os jogadores na zona central de relvada tirou Vlachodimos. A bola vem para o espaço de Gabriel. Tenta golpear, mete a bola para Félix. Dá para Rafa, dá para Félix. Tenta dominar, a bola sai do Porto. Lançamento para Héctor Herrera. O Porto que em casa tem apenas uma derrota. Foi frente ao Vitória de Guimarães por 3-2. Está nesta altura em desvantagem. Para o Benfica, 2-1 é o resultado. Pois já teve em vantagem, mas o Benfica, opa, já deu a cabalhota. A bola está em Felipe, meta direita para Wilson Manafá, Manafá apertado por na Rafa, consegue fugir, mas depois entrega mal, responde o Benfica, respondia Filipe, vai lá, foi mais forte que o João Félix na antecipação, vai conduzindo Filipe, ainda Filipe, esqueceu-se da bola, tenta a segunda ganhar, não consegue ganhar sobre Samaris. A bola já de ferro para Jetson, recém entrando na partida, Samaris sacode para a direita, a bola já para o André Almeida, para ante Brahimi, levanta em profundidade, a bola para Jetson, está fresquinho, vai lá o homem do Porto, tenta Pepe buscar a bola, Jetson primeiro da bola, vai para junto ao lateral, aí está Jetson a arrancar, vem levando a bola, transporta para a zona mais central, para Samaris, vai cruzar, cruzou mal, foi um remate que saiu muito mal, podia ter sido um cruzamento, mas saiu para lá da cabeceira, vai atacar o Porto. Podia ter feito melhor, Samaris não estava pressionado, estava praticamente em zona frontal, acabou por lhe sair mal, nem cruzamento, nem remate, deu a posse de bola ao Porto. Joga Pepe no cronómetro, não para, 72 minutos de jogo, 27 na segunda parte, e o Benfica vai batendo o Porto no Dragão por 2-1, a bola está em Oliver, Oliver deixa curtinho para Otávio vai ter conduzido a bola, agora com o pé direito soltou para Pepe, a Pepe ainda tem o caminho para a frente tapado, tem que pisar e jogar curtinho de novo, é para Otávio, conduz sobre o grande círculo, vai pelo corredor central, faz um passo em variação, grande passo de Otávio, Manafá vai cruzar atrasado, aparece o remate e agora não aparece, porque Samaris foi lá, Nuno, na hora certa, evitar o pontapé do mexicano. É um corte fantástico de Samaris, de carrinho, já estava com o pulato puxado atrás, o mexicano Herrera preparado para fuzilar a baliza de Vlachodimos, e é um corte 5 estrelas, de facto, de Samaris. Absolutamente fundamental, espetacular a defender a Samaris neste lance. Rega o Porto. Bola para na Marega, vai sobre a direita, passa por Gabriel, caiu Marega, levantou-se, apitou o juiz Jorge Sousa, livre para a formação azul e branca. Benfica tem o dobro das faltas do Futebol Clube do Porto, 18-9. Livre sobre a meia direita, o Oliver junto da bola, também lá vai o Alex Teles, ou direito de Oliver, ou esquerdo Teles, é mesmo o Teles quem vai executar, porque Oliver já se afastou. Sobem as torres do Dragão, área adversária. O Jorge Sousa olha para a área, vê as movimentações, já autorizou, Teles bateu, bola na área, tira o Benfica, insiste ainda ao Porto, Brahimi perante Jetson, vai controlando a bola, ainda Brahimi, soltou para Herrera, cai Brahimi, Herrera consegue evitar a saída da bola, joga junto à linha lateral, está parado, com a pressão de André Almeida, ainda Herrera tenta soltar para Brahimi, conseguiu, linha final, vai cruzar, cruzou contra um adversário, é posse de bola para o Porto. Lançamento para Brahimi. Brahimi vai deixar para Alex Teles, toma balanço, vai até aos placares de publicidade, toma balanço possível, movimentações na área do Benfica, lança Teles, bola na área, chega Pepe, primeiro nas alturas, de Gabriel, insiste o Porto para que o Wilson Manafá vai recolher à vontade, ainda no meio campo ofensivo dos Dragões, Manafá picou a bola para a frente, é para o Felipe, anda no ataque, soltou de cabeça, é para Teles, linha final, vai cruzar, cruzou, bola para quem, Marega vai cabecear, não cabeceia. nas melhores condições, bola fora, passou o perigo, é ponta, pé de baliza para o Benfica. Nas costas do baixinho Grimaldo, Marega a cabecear, mas a bola de cima para baixo a sair para lá da linha terminal do relvado junto ao posto esquerdo da baliza defendida por Vlaco Dimas. Aí está Vlaco Dimas, vai juntar-se ao posto esquerdo da baliza do Benfica para movimentar o guarda-redes encarnado. Jogadores mais na zona central. Vlaco Dimas partiu para a bola. Estamos a 15 minutinhos dos 90. Bola lançada. Vai cortar a equipa do Porto com Telles a dar a bola, mas para o espaço aéreo do Benfica. A bola vem para Samaris. Que jogaço está a fazer Samaris. A bola pingada de ferro para Félix. Atenção. Escapa a Rafa. Aí vai Félix. Manafá. Olha o caminho. Dá para Rafa. Virou a Rafa. Atirou para fora. Era uma cópia do segundo golo do Benfica. A bola saiu. E para lá da baliza com... Bom, agora mosquitos por cordas, Gabriel, não é? Otávio e Gabriel, Gabriel oi, está fora de si, deu um grande empurrão ao 25 do Porto e foram vários companheiros a agarrá-lo. Até o Casillas lá anda. Samaris a agarrar Gabriel, está de cabeça perdida o brasileiro do Benfica. Fez falta e haver amarelo pela falta, isso é evidente. Vamos ver agora o que é que vai sair daqui deste lance, porque há um tumulto no relvado do Dragão. Que grande confusão. Sérgio Conceição também está no relvado, assim como alguns membros da equipa técnica do Benfica. Que grande confusão neste lance, quando a Cláudia, antes e puxando a cassete atrás, Rafa teve quase o terceiro igualzinho ao segundo. Exatamente, a surgir ali à entrada da grande área, a fugir da esquerda para o meio, Rafa a armar o remate, a bola a passar perto do poste direito de Iker Casillas. O segundo golo do Benfica, marcado precisamente por Rafa, foi uma movimentação precisamente dessa forma, desta feita. O Rafa não acertou com o alvo. Jorge Sousa mata a jogada com expulsão. Atenção que o gesto de Jorge Sousa foi elucidativo, que disse um amarelo pelo puxão ao Otávio na jogada, que ele ia ver o amarelo, e depois deu um amarelo ao Otávio pelo cui pro quo com Gabriel, e o segundo amarelo a Gabriel, e por isso Gabriel é expulso. E exatamente, por isso vai agora em direção ao túnel de acesso aos balneários. O número 8 do Benfica continua a protestar sozinho face a esta expulsão. Dois amarelos de uma assentada, fica a jogar com 10 o Benfica. Otávio viu também cartão amarelo. Sim, do que eu vi, se vi tudo e se vi bem, não percebi a reação do Gabriel. Fez uma falta, mais uma do Benfica, tem feito muitas faltas na segunda parte, vai nas minhas contas em 10 já, e ainda falta um quarto de hora. E depois, de facto, perdeu a cabeça com o Otávio, por alguma razão. Na minha opinião, Jorge Sousa fez bem, a expulsão está bem. Recordo que já na primeira volta houve uma expulsão, depois aparecida até de Lema também, isso não valeu ao Futebol Clube do Porto nessa altura. Parece-me que houve ordem do banco do Benfica para que Florentino acelere o aquecimento. Também vai ser lançado no Porto, Danilo será? Está a ouvir indicações, não é Danilo? Capaz. Exatamente. Para já, ponta em pé livre para o Porto, o Benfica, 12 minutos os 90, fica reduzida a 10 unidades, expulsão, Gabriel, duplo amarelo, no mesmo minuto, a bola está na posse do Porto, é o Otávio, vai conduzindo sobre o corredor central, até a pressão de Abna Seferovic, dá para Abna Pepe, Pepe para o Oliver, Oliver pode colocar Abna sobre a direita para Felipe, é o que faz, recebe Felipe, dá a bola para Manafá, tem espaço para cruzar, tentava assistência para Maragá, corte de Grimaldo, bola fora, lançamento é para o Porto. Sérgio Conceição esteve a dialogar alguns segundos com Danilo, mas este voltou ao junto à bandeira ao de canto para continuar a aquecer. E agora ali um desentendimento entre Filipe, Grimaldo, Marega também está ali por perto e Jorge Sousa tenta serenar os ânimos. Há lançamento para a equipa do Porto e para Manafá. Aquecer já não é preciso, quente está o jogo. Livre, aliás, lançamento para o Porto, já efetuado, bola para o Oliver, vai tirar cruzamento, sai na Odisseias, completa João Félix, recupera a formação azul e branca com da Pepe, Pepe pressionado por Seferovic, quase por dia, consegue soltar para Nabraimi, Nabraimi tem pela frente João Félix, mesmo marcou o golo que deu igualdade ao Benfica, deixa a bola para Pepe, mete à esquerda, aliás à direita é para o Sermana Fado, cabeça atrasa para Oliver, Oliver conduz, está encostado à linha, o Oliver vai picar para Maragá com Grimaldo, ganha Grimaldo, vai completar depois o Samaris, mas mas o Benfica perde rapidamente a posse de bola, recupera Alex Telles, mete à esquerda para Brahimi, sai ao caminho André Almeida, ainda Brahimi puxa para dentro, pode cruzar, Brahimi faz uma finta, deixa ficar a bola em Alex Telles, Telles para Maia, para Oliver, Oliver levanta para a área, vai aparecer a desmarcação de Manafá, pode cruzar, não cruza, Rafa estava no caminho certo, e depois deu a bola para Jetson. Jetson tenta avançar, a bola para Grimaldo, à falta sobre o Jetson. E amarelo. E amarelo para Felipe. Só podia ver. Só foi ao homem, não foi. Percebeu que Jetson tinha mais velocidade e por isso deixou-se ficar para travar a marcha de Jetson. Cartolina amarela para o central do Porto. É, mas o Porto a não perceber como tem que jogar nesta fase em que tem um homem a mais. Cruzamentos muito longe da grande área, não tentativa de envolvimento, como estava a fazer há pouco a seguir ao golo do Benfica. Estava a tentar fazer esse envolvimento pelas alas, agora não. E acho, Sérgio Conceição esteve ali a conversar com o Otávio e o 25 foi ali para o centro do terreno explicar o que pretendia o treinador do Porto. Saiu agora precisamente Oliver e entrou Danilo, e Otávio está ali a indicar aos companheiros como vão passar a jogar a partir de agora. Mas não parece de maneira nenhuma uma grande ideia de entrar Danilo nesta fase, enfim, eventualmente para jogar com a sua altura, eventualmente, mas... Talvez projetar mais os laterais. Sim, talvez projetar mais... Está mais recuado, isso mesmo. Sim, mas os laterais já estão também bastante causticados pelo jogo, não é? Portanto, não estão propriamente em grande... não estão propriamente muito frescos, não é? Portanto, eu preferia meter um jogador mais para a zona, tipo o Fernando Andrade, por exemplo. Olha o Porto, bola em Soares, tira no ferro, insiste o Dragão, Brahimi, nova vaga de ataque, cruzamento, bola para Héctor Herrera, Herrera combinou, Marega não chega, tira o Benfica, é o toque a reunir na defensiva encarnada, não consegue sair a jogar, e a bola fica para Felipe, e o Porto galvaniza, só para a cura da igualdade do Dragão, perde por 2-1, a bola está em Héctor Herrera, o mexicano pisa a bola, não tem linhas de passe, tem que colocar do para o lado, é para Pepe, Pepe está subindo no terreno, mete à esquerda para Brahimi, tem pela frente o João Félix, consegue dar a bola para Alex Telles, vai com André Almeida, luta Telles, consegue soltar a bola para André Brahimi, Brahimi para o Otávio, Otávio vai conduzindo, vai cruzar, bola para André Marega, o cabeceamento, vai tirar a defensiva encarnada, ainda mexe com Brahimi, não chega a bola, Danilo de longe, fácil para um grego que se chama Odisseias Vlakodimos. A apanhar a sobra, bola cortada pela ofensiva do Benfica, sem deixar cair Danilo, a tentar alvejar a baliza do Benfica de muito longe, mas a bola a saltitar foi ter com o guarda-redes Vlakodimos. Como cresce a emoção no estádio do Futebol Clube do Porto, o Benfica está a vencer por 2-1 e o relógio avança. Vamos entrar daqui a pouco nos 7 minutos antes da compensação final. Vai o Porto para o ataque. Herrera dá um chutão na bola, sobe muito, vai cair a pique na zona de ação de Samaris com Otávio. Falta de Samaris. Samaris faz falta, tem que ter cuidado porque também já tem cartão amarelo. Mas já é de se há havido falta sobre Herrera, que o árbitro não marcou, não sei porquê. O Benfica obviamente defende nesta fase tudo como pode, vai procurando, vai na sua 20ª falta, é vida, é o campeonato. Bola para Felipe, Felipe dá a bola para a direita para Wilson Manafá, pode cruzar, cruzou, bola na área, Manega no peito, Herrera remate, sai ao lado, ainda assim é canto para o Porto. Bem na assistência, Manega com o peito para o remate de primeira de Herrera nas malhas laterais, com desvio do defensor do Benfica, Alex Telles vai levantar a pontapé de canto. É o terceiro canto do Porto na partida, o segundo da segunda parte, o Benfica também já conquistou 3 pontapés de canto. O público tenta ser o 12º jogador do Dragão, a canto à direita. Vai levantar na pesca de Alex Telles, bola metida, coração da área, cabeceamento, a barra! Felipe a cabecear a bola, ainda que pela parte de cima, beijou o travessão da baliza de Vlakodimos. Bola enviada com o pé esquerdo para Alex Telles para a área, subiu Felipe, acertou em cheio no travessão, sai por cima da trave, pontapé de baliza para Vlakodimos e para o Benfica. Aí está Vlakodimos para movimentar a bola para o meio campo contrário. É a grande oportunidade do Porto empatar, Porto a submeter o Benfica claramente nesta fase a grandes problemas. A bola vai muito pelo ar, vai golpear de cabeça o homem do Benfica, fica magoado, há falta sobre Samaris, é pontapé livre para a equipa do Benfica, ainda no meio campo ofensivo. Lá está a tentar recuperar o Samaris e, claro, temos milhões à escuta nesta divisão mundial da Antena 1, com um abraço hoje especial para o Jörg Ausler, um ouvinte assíduo da Antena 1 que nos segue há muitos, muitos anos e que está a seguir este clássico a partir da cama do hospital. Força aí, Jorge, lançamento no Dragão, é para o Porto. Corchiá vai entrar no Benfica. Muito bem, só entra um, não é? Só entra um Corchiá. Mas bola... como está a jogar com 10, bem que dava jeito, não é? Bola na posse do Porto, Pepe vai conduzindo, solta a bola para Otávio, meia-direita, constrói Otávio, passa por André Jetson Fernandes, tenta imprimir velocidade, Otávio já passou, vai romper Otávio, com alguma dificuldade, não consegue depois soltar para Manafá, aproveita o Benfica, aproveitava, corta Brahimi, ganha o ressalto, ainda Brahimi, conduziu, entrou na área, cruzamento, tira a equipa encarnada, mexe ainda Otávio, bola para Félix, empurrado por terra. Claramente empurrado Félix para Alex Telles, é livre para a equipa do Benfica. Há um braço de Alex Telles nas costas de João Félix, estava a ajudar o processo defensivo e Alex Telles, lateral canhoto do Porto, de facto a fazer falta nas costas do homem encarnado. É, mas com um bocadinho de cabeça a mais tinha ganho o Alex Telles, porque o João Félix não podia fazer nada ali se não cortar a bola, portanto era contenção, não era ir em cima dele. Porto a tentar nesta fase tu. 4 minutos para o Juventa. Festa encarnada para já no Dragão. A bola está no conjunto portista. Com o Herrera a lutar com o Seferovic, consegue soltar-se, dá a bola para Danilo. Danilo vai levar a equipa para o ataque, deixa a bola para trás para Filipe. Filipe lateraliza, coloca a bola para Pepe. Pepe pode soltar já para a meia esquerda, é para o Herrera, conduz Herrera, mete junto à faixa para Alex Telles. Tem pela frente o João Félix, Telles dá para trás, não para Herrera, tenta uma aproximação à área do Benfica. Ainda Herrera vai devagar, vai agora cruzar a bola para a área. Manega consegue o toque de cabeça, mas é para trás, é para Danilo. Danilo para Otávio, Otávio passa por um, não perdeu e vai o Benfica. Atenção, foi Supersonic, tem Seferovic ao meio, já olhou, vai, o camisola 27 com a marcação Danilo, vai estonteante, vai para a zona central, roubou, emendou Otávio. Otávio emendou o erro, dá para Manafá, Manafá esticou, consegue ganhar o ressalto, bola para Maregá, Maregá pode devolver a Manafá, vai para a direita, sai o caminho ferro, cruzamento, a bola bate em ferro, sobra para Samaris. E Samaris despacha a bola para o meio campo contrário, não estava lá Seferovic, estava de resto acampado no meio campo do Porto, lançamento para a equipa azul e branca, vai entrar na equipa do Benfica, Corchiá. E é Rafa Silva que deixa a partida, segunda alteração de Bruno Lage. A 3 minutos do Juventa, Manuel Queiroz, alteração na equipa do Benfica. Pois é, defender tudo, não é? Para mais um homem defensivo. É, o resultado é muito importante, ganhar 2-1 no Dragão, passar à frente do campeonato, um golpe psicológico no adversário direto. É, e portanto justifica tudo e a jogar com 10, como é óbvio nesta fase. 2,5 para os 90. O Porto ataca, lado esquerdo. O Telles tem pela frente o Corchiá, tenta ganhar a linha de fundo, cruzamento para o corte de André Almeida. Combate depois de Corchiá, tira a bola, mas diretamente para fora. Arremesso para a formação azul e branca, com Brahimi a lançar rapidamente na direção de Danilo. Danilo devolve ao argelino, vai junto à linha, faixa esquerda, tem pela frente o Jetson. Já passou Brahimi, arrancou Brahimi, vai ainda Brahimi, solta para Telles, pode cruzar, cruzou, segundo poste, chega Marega, primeiro ferro, Grimaldo em grande confusão, sobra a bola para Wilson Manafá, já no estrada da área, solta atrasado, solta para Herrera, Herrera pé esquerdo, cruzou Otávio, cabeceada por cima da baliza do Benfica. À entrada da área, o mexicano Herrera, El Zorro a descobrir Otávio na área, colocar a bola na cabeça do brasileiro, bom gesto técnico, mas a bola a passar por cima do travessão. Estamos a menos de 2 minutos dos 90. Vai mexer novamente Bruno Lage, serve e é chamada ao jogo. Parece-me que João Félix terá feito sinal para o banco pedindo substituição. Não foi só o João Félix, mas é provável que seja o João Félix a sair. Vai ver cartão amarelo Vlaco Dimos, claro, evidentemente ainda faltava este. Chutou a bola porque assim ainda ganha mais uns minutos, mas o Benfica a defender com tudo. O Porto perdeu ali há pouco naquele cabeceamento de Felipe no canto, talvez a grande oportunidade de empatar. Aí vai Vlaco Dimos para movimentar, daqui a pouco o tempo de compensação. Está preparado o Benfica para mais uma alteração. Bola segue em Danilo. O Danilo consegue o domínio de bola, solta para Filipe, vai cavalgar o Porto para o ataque. Filipe leva a bola no pé direito, agora pisa, deixa curtinho para Brahimi, vem buscar o jogo atrás pelo corredor central. O Arsenal solta a bola na direção de Pepe. A Pepe vai olhar para a direita, vai fazer o passo para Filipe. E Filipe está sobre a meia direita, tem estado à faixa o Manafá. Ainda Filipe tenta de muito longe, o remate, grande defesa! Que pontapé de Felipe! Que parada de Vlaco Dimo! Pontapé fulminante nesta aproximação do central brasileiro à área do Benfica e a espalmar Vlaco Dimo para lá da linha de cabeceira. Bela intervenção para fotografia e canto agora para Alex Tell. Grande momento do futebol do Dragão, praticamente em cima do minuto 90. O Porto ganha um canto. Alex Tell levantou a bola ao primeiro posto, tira o Benfica. Ainda mexe Herrera contra o adversário e depois Marega na pequena área, arrematar e a bola ficou presa no corpo de Vlaco Dimo. A bola a pingar à frente do Maliano, Marega a rodopiar, a disparar, mas foi à figura de Vlaco Dimo que susteve com alguma dificuldade. 4 minutos de compensação. É o que resta ao desafio. Pouco. Duas vezes seguidas, o Porto muito perto do golo. Grande defesa de Vlaco Dimo. A defesa da noite. Bola no Porto, está preparado para entrar Franco Sérvio na equipa de Bruno Lage. O Benfica guarda esta vantagem, está reduzida a 10 unidades. Expulsão de Gabriel. Bola de Manafá para Otávio. Otávio mete à direita para o Héctor Herrera. Funciona que nem um extremo, já perdeu para Ferro. Lançamento para o Porto. Antes do lançamento, a substituição, sai João Félix. Não está com vontade de sair João Félix, é Labraini quem o convida a sair mais, num passo mais acelerado. Jorge Sousa também se intromete, indica a saída ao jovem do Benfica, ergue os braços, aplaude o apoio que vem desde a arquibancada dos cerca de 2.500 adeptos do Benfica. Entrada de Sérvi, toca com o Félix, pouco nada altera nesta fase, mano. É para defender também e para levar a bola para a frente, se conseguir, porque é rápido. Manafá faz o arremesso, bola na área, dobra Benfica, ainda mexe, tira André Almeida, carrega o Porto, Brahimi a bombear a bola para a entrada da área, dobra Benfica, sobra ainda para quem? Para o remate! Foi de Pepe? Não, foi de Soares. A bola muito por cima foi para os Super Dragões, é pontapé de baliza para Vlaco. Um pontapé disparatado do 29 do Futebol Clube do Porto, a virar-se para a baliza do Benfica, de fora da área, a encher o pé, mas a bola a subir imenso, sem perigo para a baliza defendida por Vlaco Dimo. Aí está Vlaco Dimo, instantes finais no Dragão, Benfica vai fazendo a festa, venceu na primeira volta por 1-0, está a vencer no Dragão por 2-1, pode haver mudança na liderança do Campeonato Nacional, o Benfica pode também ficar como vencedor do confronto direto, há lançamento para o Porto. Agora desentendimento, Casillas está na linha lateral para lançar, mas vai deixar a bola para Felipe. Este sinal que ouviu indica-nos que 2 minutos dos 4 de compensação dados por Jorge Sousa já estão esgotados. Ataca o Porto, bola para Marega, corta Ferro, de qualquer maneira, mas a bola saiu. O lançamento é para o Porto, já efetuado, no novo Ferro, bola de novo para fora. Mais um arremesso para a campeã nacional, é com o Wilson Manafá. Agora quer fazer tudo muito rápido, se descobriu um companheiro, foi o Brahim para Manafá. Manafá para Otávio, trabalha Otávio. Vai ter cruzamento para a entrada da área. Alex Telles tenta romper na Telles. Pé direito, fecha para a linha encarnada. Carregou o Porto à falta. Sobre o Pepe. Pepe foi lá com a cabeça. Jetson levantou. Pepe também baixou um pouco a cabeça. É certo. Jorge Sousa indica jogo perigoso. Livre e indireto, mas praticamente em zona frontal. A baliza de Vlaco Dimo. Reúnem-se ali os jogadores do Benfica, protestam imenso com o árbitro da partida, Jorge Sousa, que se decidiu por este pontapé livre a favorecer o Futebol Clube do Porto. Não querem acreditar. Último lance, provavelmente o desafio para o Porto poder igualar este encontro. O Benfica prepara-se para conquistar a 10ª vitória fora esta temporada, depois de um empate em Chaves a 2 bolas e 2 derrotas por 2-0 no Jamor frente ao Belenenses e também no Algarve diante do Portimonense. Mas o Porto ainda acredita que pode chegar à igualdade. O livre é, como eu dizia há pouco, praticamente na frontal, um pouco de esquerda para a esquerda, junto da bola. Telles e Otávio vão dialogando os jogadores. Faixa, serra-se a muralha encarnada. Jorge Sousa já foi colocar à defesa regulamentar. Vlaco Dimo está atento a tentar espreitar para onde pode passar a bola. Já autorizou o árbitro de Jorge Sousa, levou a pita à boca, já se ouviu e vai. É o Herrera, pé direito, remate contra a barreira. Ainda mexe, Telles o tiro contra Ruben Dias. O Porto insiste com Telles, pode meter à esquerda. Bola para Héctor Herrera. Herrera pode fugir, mas perdeu a bola. Sérvia tira para fora, o lançamento para a equipa do Porto e estão esgotados os 4 minutos de compensação. Ainda mexe, novo cruzamento, bola na área, tira Ferro, vai completar o André Almeida, sobra a bola para André Brahimi, conduz Brahimi, pode ser o último ataque do jogo, bola para Telles, linha final, vai cruzar, não cruza, Corchea aparece para o corte e acabou. acabou o jogo, viu-se o perreio final. O Benfica é o novo líder da Liga Portuguesa. Ultrapassagem de grande velocidade do Futebol Clube do Porto e está a equipa de Bruno Lage no topo da classificação. Bate o Dragão por 2-1 numa partida em que até esteve a perder, mas conseguiu dar a reviravolta. E agora, claro, grande festa dos encarnados no relvado e também daqueles 2.500 que lá em cima vão festejando, a bom festejar este triunfo saboroso que coloca o Benfica então na liderança da Liga Portuguesa de Futebol. Desaparecem os adeptos do Futebol Clube do Porto do estádio. A festa é dentro e fora das quatro linhas. Cláudio Nuno, vamos retratar este momento encarnado. Desde logo com um retrato de Pizzi. Foi o primeiro a saltar do banco de suplentes do Benfica, com as mãos a bater no peito, no símbolo do Benfica, festejando este triunfo. O Benfica não ganhava no Estádio do Dragão desde dezembro de 2014. Volta aqui a sorrir e ainda por cima um sorriso que traz topo da tabela classificativa, soma 59 pontos e passa a liderar este campeonato. Estão entre abraços e sorrisos os jogadores do Benfica, com Bruno Lage a cumprimentar um a um os seus jogadores, e abeiram-se aqui da arquibancada onde estão cerca de 2.500 adeptos das Águias, que festejam e aplaudem a exibição da equipa, festejam e aplaudem este triunfo por duas bolas a uma que lhes dá a liderança. Aplausos recíprocos da bancada para o relvado e do relvado para a bancada. A festa é vermelha e branca e é por isso um motivo de muita alegria e muitos flashes ali entre os adeptos encarnados que querem festejar e celebrizar, guardar este momento que marca a subida da equipa à liderança da tabela. Isolados os adeptos do Futebol Clube do Porto, muitos deles vão abandonando as bancadas do Estádio do Dragão, e os jogadores do Futebol Clube do Porto no relvado vão observando a festa do Benfica. Alguns não querem acreditar, vão olhando para o relvado, olhar perdido por parte de alguns dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Reúne ali as tropas o técnico Sérgio Conceição, alguns responsáveis técnicos da equipa azul e branca tentam animar os jogadores, e agora é Sérgio Conceição quem os convida a dirigirem-se até ao topo sul do estádio, como por norma a equipa do Futebol Clube do Porto faz, para agradecer o apoio dos adeptos que lá se encontram, os elementos linkados à claque, aos Super Dragões, que agora vão ovacionando a equipa, vão tributando com um enorme aplauso pela tentativa, pelo empenho de dar a volta a este resultado que o Porto não conseguiu fazer. Há aplausos tímidos por parte dos jogadores do Futebol Clube do Porto devido a essa ovação que se ouviu neste instante, e agora vão proceder à habitual roda que já ficou celebrizada pelos jogadores, também pela equipa técnica do Futebol Clube do Porto. Quem usará da palavra? Falta saber, provavelmente o técnico Sérgio Conceição. Só se ouvem os adeptos do Benfica no topo do Estádio do Dragão, em silêncio. Todo o resto do estádio saem nesta altura os atletas encarnados. Samaris é o último a entrar no túnel de acesso aos balneários. Bruno Lage, o treinador do Benfica, já há muito tinha regressado às entranhas do Dragão. Já terminou a roda do Futebol Clube do Porto. Grito de ordem dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Assim terminou a roda, a habitual roda, próximo do topo sul deste estádio. Pedidos desculpa por parte de Marega com este resultado. Retira a camisola, provavelmente irá oferecê-la a um adepto. Os jogadores do Futebol Clube do Porto, esses os restantes, vão abandonando o relvado com o olhar colado na relva, mas já houve sinal por parte de Sérgio Conceição para que voltem atrás. É o toque a reunir novamente para que os jogadores possam percorrer a todo este estádio e agradecerem o apoio dos adeptos que ainda restam nas bancadas. O campeonato português tem um novo líder, chama-se Sport Lisboa e Benfica. Venceu na primeira volta o Porto por 1-0, volta a vencer no Dragão por 2-1, num jogo em que esteve a perder com um golo de Adrien Lopes, empatou por João Félix, deu a cambalhota na segunda parte por Rafa Silva. Vamos então carimbar o final deste desafio no Dragão. A equipa do Futebol Clube do Porto que marcou então primeiro, o Benfica deu a volta e por isso fechado o desafio com este resultado. Porto 1, Benfica 2. Este jogo teve o patrocínio Totobola, tão simples como um X2. A equipa do Porto passeia-se pelo relvado, dando uma volta olímpica, agradecendo o apoio dos adeptos. Já a equipa do Benfica há algum tempo que abandonou o relvado e que está já no interior deste estádio do Dragão. Por isso, o meu caro Paulo Sérgio, acredito que a qualquer momento possamos ter também as primeiras reações via Sport TV, o canal que transmitiu este desafio, as primeiras reações a este triunfo do Benfica por 2-1, que dá novo líder ao Campeonato Nacional. Começamos exatamente por aí, enquanto as reações não chegam, resultados já conhecidos desta ronda 24 da Liga Portuguesa. Faltam 10 para o fim do campeonato, fazendo contas, 30 pontos em discussão. Desportivo das Aves 2, Boa Vista 0, Nacional da Madeira 3, Tondela 2, Moreirense 1, Vitória de Setúbal 1 e Futebol Clube do Porto 1, Benfica 2. Amanhã às 3 da tarde, Bolonenses-Feirense e Desportivo de Chaves Santa Clara. Às 5h30, o Rio Ave Sporting de Braga. E às 8 da noite, Sporting Portimonense. Tudo jogos para acompanhar com relato na tarde desportiva da Antena 1. Começa às 10 para as 3 da tarde. A jornada termina na próxima segunda-feira, às 8h15 da noite, com o Vitória de Guimarães Marítimo. Benfica líder, 59 pontos. Segundo, o Futebol Clube do Porto, 57 pontos. Terceiro, o Sporting de Braga, 49 pontos e menos um jogo. Quarto, o Sporting, 46 pontos e menos um jogo. Quinto lugar para o Moreirense, 42 pontos. Sexto, o Vitória de Guimarães, 36 pontos e menos um jogo. Sétimo, o Belenenses Sade, tem menos um jogo, 33 pontos. Oitavo, Santa Clara, 23 jogos, portanto menos um jogo e 30 pontos. Nono, Rio Ave, 28 pontos. Também com 28 pontos, o Portimonense, com 26 pontos e todos os jogos já realizados, o Boa Vista. Nacional da Madeira também tem 26 pontos. 13º lugar para o Desportivo das Aves, com 25 pontos. 14º, Vitória de Setúbal, 24 pontos. 15º, menos um jogo, o Marítimo, 24 pontos. 16º, abaixo da linha de água, o Tondela, 23. 17º, o Chaves, com 19. 18º, o Feirense, com 14 pontos. Está no último lugar. Já temos imagens a partir da zona de entrevistas rápidas da Sport TV. Faltam chegar os protagonistas. 1-0 por Adriano Lopes aos 19 minutos. 1-1 por João Félix aos 26 minutos. 2-1 por Rafa aos 52 minutos. Adriano Lopes estreou-se. Vamos ouvir a Rafa na boleia da Sport TV. O jogador do Benfica que deu os 3 pontos à equipa encarnada. Sim, passámos agora para a frente, mas uma coisa que não muda é a nossa vontade de vencer todos os jogos e sabemos que daqui até ao fim temos que lutar para vencer todos os jogos para conseguirmos o nosso objetivo. Como é que viveu este jogo em particular, Rafa? Um jogo em que o Benfica até entra a perder e depois consegue dar a volta? Não, a equipa dá-nos segurança, sabemos bem o que temos de fazer e isso para nós é o que nos dá tranquilidade no dia-a-dia e nos jogos. Nas últimas 9 jornadas, as jornadas de Bruno Lage à frente do Benfica, o Benfica tinha 7 pontos de atraso, tem agora 2 pontos de avanço. Como é que a equipa foi trabalhando também esta questão motivacional para nunca esmorecer estando tão atrás a determinada altura? Nós sabemos bem como é que é o nosso trabalho e sabemos bem que tudo pode mudar no futebol e trabalhamos para virar os resultados maus e foi isso que conseguimos e vamos continuar a trabalhar até ao fim para conseguir o nosso objetivo principal, que é vencer o campeonato. Daqui para a frente ficam a faltar 10 jogos, pode-se dizer agora que o Benfica é o maior candidato a ganhar o título? Para mim o Benfica é candidato desde o início, mas para isso nós temos que trabalhar diariamente e em todos os jogos, nada cai do céu e nós sabemos disso e vamos trabalhar até ao fim. Com que sensação é que sai esta noite do Dragão? Com a mesma sensação que saiu nos outros jogos que ganhamos, que conseguimos fazer o que queríamos, conseguimos a nossa vitória e essa é a sensação mais importante. Muito obrigado, Rafa. Uma sensação de dever cumprido de Rafa, na equipa do Benfica, recuperou 9 pontos na era Bruno Lage, o treinador setubalense, ele que conseguiu recuperar então esses 9 pontos, é agora líder do campeonato, tem 2 pontos a maior sobre o Futebol Clube do Porto. Alex Teles é o porta-voz dos Azuis e Brancos. É difícil agora, cabeça quente, triste, mas é, como nós fomos agora ali na roda, faltam 30 pontos. Na minha visão, 2 gols dos nossos erros que não podemos cometer em um jogo, em um clássico. E dentro da nossa casa era um jogo que devíamos ganhar, mas como a gente falou, nada está perdido. São 10 jogos, são 30 pontos, e quem conhece essa malta, quem conhece esse grupo, provou na temporada passada que a gente trabalha e batalha até o fim. Ganhamos o campeonato faltando 3 jornadas no ano passado e não vai ser dessa forma. Vamos continuar lutando enquanto tiver chances e vamos lutar até o fim. Um clássico, Alex, em que se marca primeiro. É importante conseguir que a equipa adversária não responda tão rápido como o Benfica respondeu hoje, para de alguma forma também conseguir enervar um bocadinho o adversário e ficar por cima psicologicamente. Então, saímos na frente, que era o nosso objetivo, e sabíamos que qualquer erro podia ser fatal. E foi o que aconteceu. Trabalhar onde nós erramos, que não pode isso acontecer. Obviamente ficamos muito chateados com o resultado, mas isso não pode passar de amanhã, porque temos trabalhos logo amanhã para trabalhar. E, como eu disse, focar até o fim, que essa malta nunca vai desistir. Nosso mister nunca nos deixa desistir, levantar a cabeça e buscar esse título que é nosso. No período em que o Benfica ficou com 10, também juntou mais linhas e isso nem por isso facilitou a vida do Porto a determinada altura. Sabíamos que eles iam se fechar. Segundo tempo foi tudo nosso. Tivemos muita oportunidade, bola no poste, tentamos de tudo, mas não fomos eficazes. Eu acho que isso temos que trabalhar cada vez mais. Mais uma coisa fica aqui, é que esse grupo vai trabalhar até o fim e nada está perdido. Quase na viragem do campeonato, Alex, da primeira volta para a segunda, o Porto tinha 7 pontos de avanço para o Benfica, o Benfica tem agora 2 pontos de avanço para o Porto. Isto na vossa cabeça, na cabeça dos jogadores, o que é que mudou? De que forma é que olham agora para as contas e para a tabela? Muda praticamente nada, muda que vamos trabalhar mais dobrado, buscar esses pontos que nós perdemos. E volto a frisar, são 10 jogos, são 30 pontos e vamos conquistar esses 30 pontos. Muito obrigado, Alex. Cá está Alex Teles a dar conta de que o Futebol Clube do Porto sofreu 2 golos em 2 erros defensivos da equipa, mas muito focado, repetiu várias vezes o lateral esquerdo dos Azuis e Brancos, que faltam 30 pontos e que há ainda muito caminho até chegar ao final do campeonato. O Porto que não pode, enfim, levantar o pé do acelerador, pela simples razão de que na próxima quarta-feira joga com a Lazio, com a Roma, que hoje foi batida pela Lazio por 3-0 no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Enquanto não chegam os 2 treinadores, olho para as estatísticas oficiais da partida. Futebol Clube do Porto, 60% de posse de bola contra 40% do Benfica, 21 remates dos Azuis e Brancos no total, 7 enquadrados com a baliza, apenas um deu golo. Do outro lado, 9 remates, 4 enquadrados com a baliza e 2 deram golo, eficácia de 50%. Depois, 4 pontapés de canto para o Futebol Clube do Porto, 3 para o Benfica. O Manuel Queiroz já tinha sublinhado, o Benfica cometeu praticamente o dobro das faltas do Futebol Clube do Porto, 11-21, 6 cartões amarelos para o Benfica, 1 vermelho, 2 cartões amarelos para a equipa do Futebol Clube do Porto. Porque não há ainda treinadores, regresso à tribuna de imprensa do Estádio do Dragão, Fernando Eurico, Carlos Rui Abreu e Manuel Queiroz. Muito bem, vamos partir para a análise deste clássico. Há um barulho no estádio. Não vale a pena, Fernando, não vale a pena porque está a aproximar-se Bruno Lage. São 2 pontos de avanço, que no fundo são 3, mas já explico. Vamos ouvir Bruno Lage. E nos jogadores, é isso que eu acabei de dizer a eles. Agradecer-lhes por 2 coisas. Pela atitude mostrada no treino, em querer formar esta equipa que hoje se viu aqui. E depois também agradeceres porque de alguma forma estão a fazer de mim treinador. Isso é muito, muito importante. Eu tenho dito que o mérito é todo deles e esta caminhada de 2 meses só tem sido realizada pelo trabalho que eles colocam em campo. Sobre o jogo, acho que fizemos uma primeira parte muito boa, com enorme qualidade da nossa parte. Mantivemos o equilíbrio nas emoções, com o gol sofrido. fomos à procura do nosso resultado e penso que até aos 2-1 somos a melhor equipe. Depois o jogo começa a ser equilibrado, o Porto começa a responder e faz alterações importantes e determinantes para tentar dar a volta ao resultado. E mesmo nós, apesar da expulsão, depois controlámos o jogo e fechámos o jogo de uma forma brilhante. Por isso, acho que é um resultado justo, porque venceu a melhor equipa. Quando se começa a perder um clássico em casa do adversário, o que é preciso para a equipa conseguir dar uma resposta à altura? É acreditar muito naquilo que se treina e naquilo que se faz e naquilo que se traz preparado para o jogo? Sim, e eu gosto muito de usar esta palavra do equilíbrio e às vezes digo hoje muitas vezes, porque isto foi um gol cedo, de um gol de uma bola parada. O Porto entrou muito bem, os primeiros 10 minutos entrou muito bem, nós tentámos controlar isso e aos poucos sentimos que o jogo vem-nos parar à mão e de alguma forma, quando estamos por cima do jogo, sofremos o gol. É aquilo que eu digo aos jogadores, emocionalmente estivermos tranquilos e saber o que é que temos que fazer no campo, vamos mais confiantes para o jogo. E foi isso que aconteceu. A expulsão do Gabriel obrigou a equipa e o próprio Bruno Lage a preparar coisas diferentes para os últimos minutos para assegurar o resultado. Sim, e o Porto respondeu muito bem, abriu muito bem nas alas, a troca dos médios para sair a 3 com o Danilo no meio, e nós depois fechámos com 5 defesas. 5 defesas para não permitir cruzamento, 3 médios, 3 médios com alguma capacidade para sair na transição, o Jetson na direita, o Sever na esquerda, e mantivemos o ponto de lança para segurar a bola. Por isso, foi também um jogo tático de ambas as partes, duas equipas de enorme qualidade. E ficamos muito satisfeitos porque aquilo que pensámos, mais uma vez, correu bem e deu certo. Quando se falava da segunda volta do Benfica, Bruno Lage, já falamos sobre isso na altura em Guimarães, dizia-se que a grande dificuldade do Benfica era ter grande parte dos testes mais difíceis fora de casa. A verdade é que o Benfica venceu em Guimarães, venceu em Alvalade, venceu no Dragão. O que é que isto lhe diz também a si sobre a capacidade da sua equipe? Bom, se nós fizéssemos os jogos todos ao mesmo tempo, não tínhamos hipótese. Mas como fazemos o jogo de cada vez, vamos fazendo. Um de cada vez, treino a treino, jogo a jogo, vamos fazendo a nossa caminhada. Quando chegou o Benfica estava a 7 pontos da frente do campeonato, agora está a 2 pontos à frente. A partir do dia de hoje o Benfica é o principal candidato a ganhar o título? Sim, mas a par com o Porto, mas temos que manter o nosso equilíbrio, nossas emoções, sentir que fizemos um grande jogo, estamos num bom momento, mas vamos continuar a jogar, 3 em 3 dias, competições europeias, campeonato nacional, Taça de Portugal. Temos que manter o equilíbrio, manter focados no treino, ter a determinação em querer sempre evoluir, porque ainda há muitas coisas para evoluir, e jogo a jogo, e vamos nós. Muito obrigado, Bruno Lage. Já está técnico. O treinador do bairro da Fonte do Lavra, em Setúbal, ele que deixou a equipa B dos Encarnados, é há 2 meses treinador, pegou nos Encarnados com 7 pontos de desvantagem sobre o Futebol Clube do Porto, e nesta noite de 2 de março consegue passar para a frente do campeonato. Resultado justo da melhor equipa, primeira parte muito boa, até ao 2-1, diz a Bruno Lage, foi a melhor equipa, mas o Futebol Clube do Porto respondeu. E a dizer aquilo que é o óbvio, que o Benfica está na frente do campeonato e por isso mesmo é o principal favorito à conquista do título, mas que ainda faltam 10 jornadas, 30 pontos em discussão e, portanto, falta ainda muita coisa para este campeonato chegar à frente. Uma coisa é certa, o Porto perdeu, mas estava na frente, passa para segundo lugar, sai do Dragão o Benfica na frente do campeonato, com 2 pontos de vantagem, que não são 2, são 3, porque em caso de igualdade os Encarnados têm vantagem porque venceram na Luz por 1-0, gol de Seferovic, e venceram esta noite com golos de João Félix e Rafa. Adriano López marcou para o Futebol Clube do Porto. Não há ainda sinal de Sérgio Conceição, por isso mesmo, Fernando Eurico, devolvo-vos a palavra para vos tirar dentro de instantes, acredito eu. Muito bem, quando vier Sérgio Conceição, também para reagir a esta derrota em casa frente ao Benfica, é a segunda derrota do Porto em casa esta temporada, já aqui tinha perdido com o Vitória Sport Clube, ainda que numa fase precoce da temporada, perdeu aqui por 3-2, perde aqui com o Benfica por 2-1, e atenção, Bruno Lage, desde que pegou no conjunto Encarnado, está 100% vitorioso em termos de campeonato. É de facto impressionante este treinador do Benfica, é o que substituiu uma equipa que estava muito em baixo. baixa, com Rui Vitória na altura, e passado tão pouco tempo está na liderança e, como o Paulo disse, tem para lá desta vantagem pontual 2 pontos, agora vantagem também no confronto direto com nove vitórias consecutivas. Exatamente. É de facto impressionante esta caminhada sob o comando de Bruno Lage e, como disse o Manuel Queiroz, 9 jogos, 9 pontos recuperados. Exatamente, até é igual em tudo. É verdade. Mas Manuel Queiroz, já tinhas dito até isso durante o jogo e no pré-jogo, há aqui de facto algo de bem diferente neste Benfica que veio vencer o Futebol Clube do Porto. Começávamos por aí a análise, teremos tempo de ir aos melhores, aos piores, também à tua análise, às declarações dos treinadores, porque vamos ter também espaço depois na sala de imprensa. Mas é o Benfica que vence, é o novo líder do campeonato, derrota aqui o Porto por 2-1. Sim, provavelmente deu um enorme passo para ganhar o título, depois de ganhar em Guimarães, em Alvalade e no Dragão. O Benfica não é só depender dele próprio, é depender de fazer as neiras que não são fáceis de fazer no campeonato português, sabendo o que é o Benfica. Há um Benfica diferente, já o tinha dito claramente. Não tenho a certeza que o treinador tenha encontrado a pedra filosofal, mas a verdade é que isto funciona. É evidente que também é preciso sorte nas coisas. Na parte final o Benfica teve a sua sorte também, mas teve muito mérito, sobretudo a aproveitar, vamos lá ver, era como tínhamos dito também, o jogo entre o melhor ataque do campeonato e a melhor defesa. Claramente a melhor defesa cometeu muitos mais erros que o melhor ataque. Os dois golos do Benfica têm muito a ver com erros da defesa do Futebol Clube do Porto e têm muito a ver com as escolhas que fez Sérgio Conceição para este jogo. Deixar fora do jogo do título, ponham entre aspas se quiserem, Militão, Danilo e Soares, é muito difícil de explicar aos adeptos do Futebol Clube do Porto, não é? E portanto admito que Sérgio Conceição tivesse uma ideia diferente, tivesse, o treinador tem às vezes ter em conta algumas coisas que nós... Manel, vamos ouvir Sérgio Conceição, que já está na zona de entrevistas rápidas da Sport TV. Bom, nós entramos bem no jogo, fizemos aquilo que estava planeado até ao golo. Penso que aquilo que era a nossa dinâmica ofensiva permitia também estar preparado para uma outra saída, onde sabíamos que o Benfica iria explorar. Depois, entretanto, depois do golo, inexplicavelmente, houve alguma intranquilidade. Mesmo quando nós tínhamos bola segura, que íamos rapidamente lançar na frente, quando o jogo pedia algum controle do jogo, e o controle do jogo faz-se com bola. Entramos na segunda parte outra vez de uma forma forte, a jogar no meio campo praticamente do defensivo do Benfica, e na primeira vez que o Benfica vai à baliza faz o segundo gol. Eu acho que, sinceramente, se o empate já era mau, a derrota, ficamos verdadeiramente desiludidos. Depois, na parte final, tentei mudar rapidamente, meter mais algum peso na equipa. Na parte final, depois da expulsão do jogador do Benfica, ainda meti uma defesa a 3, meti o Danilo com o Pepe e com o Filipe. Isso, e os nossos laterais eram alas praticamente, a jogar com o Brahim por dentro, o Héctor e o Otávio no corredor central, e os dois avançados, que tentámos tudo. Tivemos ocasiões quase em cima da linha de golo, tivemos cabeceamentos, um bateu na trave, o outro passa... Quer dizer, que noutras circunstâncias fazíamos golos, quer dizer, não perdíamos o jogo, porque o normal era não perder este jogo, na minha opinião. Quando se olhava para este jogo, muita gente falava sobre a questão da juventude da equipa do Benfica, de uma maior solidez, digamos assim, da equipa do Porto, mas hoje o Benfica pareceu uma equipa muito adulta também, até na forma como aproveitou alguns erros individuais do Porto, nomeadamente no lance do primeiro gol. Isso é aquilo que as pessoas querem falar, quer dizer, isto há juventude, não há experiência, não há nada, os jogadores de futebol, os jogadores profissionais de futebol, e que são competentes jogam. Eu não vejo as coisas por aí, já tive a oportunidade de dizer na antevisão do jogo. E o importante é realçar que a equipa tentou de todos os modos não perder o jogo. De uma forma injusta, sofremos ali o 2-1 porque estávamos no início da segunda parte por cima no jogo. Tentámos de tudo, por fora, por dentro, cruzamentos. Hoje, em termos daquilo que foi a nossa eficácia, não tivemos tão bem. Agora está, é verdade que o Benfica passou para a frente, não dependemos de nós, mas falta ainda 30 pontos, faltam 30 pontos e eu sei que e aquilo que eu tinha dito foi, era sentido, ou seja, ainda há muito campeonato para disputar e vamos lutar até ao fim por aquilo que nós queremos, que é ganhar o Campeonato Nacional. Perder custa sempre, mas perder depois de ter começado a ganhar custa-lhe mais? Não, veja, eu acho que a vitamina ideal para o Benfica foi um gol surgindo do nada, onde nós temos a bola no nosso guarda-redes, queremos lançar rápido, inexplicavelmente, porque cresci de uma forma rápida, entretanto perdemos uma bola, perdemos uma segunda bola depois na sequência dessa jogada de um cruzamento, perdemos o Miquel pode ir para dentro da área, agarrar a bola tranquilamente, quisemos jogar outra vez rápido, perdemos duas situações que surgiu o cruzamento e depois, entretanto, houve aquele gol e surgiu do nada, quer dizer, eu acho que eu parece que me ouvi o treinador do Benfica a dizer que o jogo foi-lhes parar a mão, foi um bocado assim, o jogo foi parar a mão do Benfica, sem que tivesse feito, não estou a dizer que não teve bem organizado a nível ofensivo, não foi rápido naquilo que foram as suas saídas para o ataque e perigoso também, mas nós, quer dizer, tínhamos tudo para continuar com a vantagem e aumentá-la era aquilo que nós queríamos. Qual leve nas contas do campeonato, Sérgio, Benfica há 9 jornadas, estava a 7 pontos do Porto, agora está 2 pontos à frente. Considera que o Benfica é a partir de agora o principal candidato a ser campeão ou recusa entregar esse favoritismo, entre aspas, nesta altura? Aqui não há favoritismo, há 10 jogos para disputar, há 30 pontos para disputar e estamos aqui a lutar até ao fim para aquilo que é o nosso objetivo principal, que é o campeonato. Muito obrigado, Sérgio Conceição. Sérgio Conceição, técnico do Futebol Clube do Porto, a equipa entrou forte depois na segunda parte e a equipa tentou não perder o jogo. E falou, meus caros, de alguma intranquilidade após o golo que deu a vantagem aos azuis e brancos. Anotei ainda uma outra frase de Sérgio Conceição: normal era o Futebol Clube do Porto ganhar esta partida. Até porque esteve uma volta completa, perdeu na Luz, volta a perder com o Benfica, esteve essa volta sem perder no campeonato, mas o Manuel Queiroz também já o tinha dito, e logo no início da partida, que este Benfica estava em jogo mais tranquilo, ou estava, digamos, mais confortável, essa que foi a expressão no jogo, não é? É, mas isso foi verdade, sobretudo na primeira parte, na segunda já não foi assim, não é? Na segunda mesmo, o golo de Rafa é um bocadinho, aí sim estou de acordo com o Sérgio Conceição, é um bocadinho caído do céu, como depois há outro remate, de resto o Benfica tem muito poucas coisas mais na segunda parte, com 11 e depois menos ainda com 10, como é evidente. Teve até alguma sorte na parte final e a sorte faz parte do jogo, como é evidente, e é precisa para todos os campeões, têm também a sua dose de sorte, como é evidente. Eu acho que o Sérgio Conceição não viu um jogo, uma parte do jogo que é muito importante, ou seja, que ouviu, mas não quis dizer, como é óbvio. Acho que tem razão, acho que o Porto, enfim, num jogo normal não teria perdido, porque de facto depois na parte final tem várias oportunidades de golo para a bola à barra, etc. Mas a verdade é que a sensação que fica é que o Benfica da primeira parte foi muito melhor do que o melhor futebol do Porto da segunda. E foi mais organizado. O Benfica com mais imprevisível, mais difícil de ler e de parar do que o Futebol Clube do Porto. O Porto mais uma máquina, mas uma máquina que muitas vezes, quando não há coordenação, não consegue jogar para a frente. E isso foi o que aconteceu hoje, durante muito tempo. O Porto, na primeira parte, tirando o golo de... aliás, na sequência de um livro e na sequência de uma jogada de isolada e de individual de Brahimi, não teve verdadeiramente uma oportunidade de golo. O Benfica teve duas, para além do golo que marcou, Casillas teve duas boas defesas. Na segunda parte as coisas foram um bocadinho diferentes, porque foi de facto Vlaco Dimos que brilhou, porque o Porto mudou alguma coisa. E vamos lá ver, eu estava há pouco a dizer isto tem que ser posto em causa, como é evidente. Deixar no banco, no jogo do título, que toda a gente acha que era o jogo do título, Militão, Danilo e Soares, e por muito que Adriano López tenha marcado o golo do Porto, é um bocadinho, é evidente que, eu sei, estando a dizer isto, tinha que sair um dos médios que jogou, teria que arranjar outras maneiras de jogar, mas aquilo que eu achei do princípio e início é que foi o Porto mais a adaptar-se ao Benfica do que o contrário. E portanto, psicologicamente, eu acho que os jogadores do Porto não foram para o jogo com a cabeça convencidos de que iam ganhar o jogo. Depois é evidente que o Benfica na sua forma de jogar encontrou rapidamente a forma de chegar à baliza de Casillas, saía com muito mais facilidade do que o Futebol Clube do Porto, porque jogando fora este Benfica é de facto uma equipa muito, muito rápida a fazer as suas transições e encontra facilmente Pizzi, Rafa e tem ali parcerias dificílimas de prever, não é? Essas pequenas sociedades, João Félix, Seferovic, Rafa, Gabriel, são muito difíceis de parar. Seferovic com João Félix são difíceis de parar, porque estão de facto, saem na perfeição neste momento. Por isso que eu dizia, eu não acho que o treinador do Benfica, que é um bom treinador, não tenho qualquer dúvida sobre isso, e tem tido uns resultados extraordinários, mas acho que não descobriu a pólvora. As coisas têm de facto saído bem nesta fase, não podem sair melhor, e há momentos em que é preciso também alguma sorte. Estou-me a lembrar daquele gol, na minha opinião, mal anulado ao Sporting no jogo da Taça, que dava 2-2, já era diferente do Benfica ter ganho 2-1, como hoje teve também sorte. Insisto, a sorte faz parte do jogo e acompanha normalmente os campeões, e fez por isso. Acho que o Benfica jogou bem melhor que o Futebol Clube do Porto, muito mais com a cabeça no lugar do que o Futebol Clube do Porto na primeira parte. O Porto, de alguma forma, receou este Benfica? Eu acho que não só receou, como teve dificuldade em responder. E voltamos às escolhas de Sérgio Conceição, que são muito difíceis de defender. Quer dizer, num jogo destes, não alinhar com o Militão, não alinhar com o Soares, mesmo Danilo, não é? São escolhas que não é fácil de entender à primeira. Claro que eu percebo, o Manafá não tinha jogado mal e era um jogador rápido, portanto. Mas estes jogos decidem-se por mais coisas, não é? Soares, se calhar Marega não estava, acabou por estar, fez o jogo todo, 90 minutos, a correr, mas não sei se foi por isso. Acreditar que Adrian, que nem jogou mal, estamos de acordo, poderia ser um bom segundo ponta de lança, quando Sérgio Conceição o tem normalmente colocado como vice Brahim, não é? Quando sai Brahim é ele que entra. É também uma novidade teórica para o Futebol Clube do Porto, que queria, eu percebo, o Porto das últimas jornadas foi uma equipa ligeiramente diferente, mais técnica, tendo mais bola. Hoje acabou por ter 60% da bola, mas na primeira parte não teve, chegou a ter períodos em que tinha muito menos bola, e na segunda parte, sobretudo no último quarto de hora, 20 minutos, é que teve realmente uma superioridade. Após a expulsão de Gabriel. De Gabriel, é que teve essa superioridade muito acentuada, com o Benfica aí completamente entregue a defender três pontos preciosíssimos, importantíssimos, que lhe dão um respiro para o resto da época, que é, enfim, que para o comum dos adeptos, eu acho que vamos nesse sentido. É evidente que o Benfica sai daqui como virtual campeão. Veremos se o confirma ou não, mas obviamente é... Já estivemos, Manuel, eu e o Carlos Rui Abreu, a olhar aqui para o que falta Porto e Benfica, e o Porto tem um clássico a fechar com o Sporting, e depois de todos os outros jogos é claramente em Braga que tem um grau de dificuldade elevado. O Benfica terá em Braga, em teoria... Moreirense também. Talvez Moreirense, exatamente. Moreirense também. Mas o Braga, pode estar aqui também no centro das decisões, uma vez que é a equipa que está metida entre os quatro primeiros da classificação. Sim, claro que sim. É evidente que está aqui importante. Eu não acho que o Benfica vá ganhar os jogos todos até ao fim. Que seria... E não só na luta, se me permitem meter aqui a colherada, na luta que há cá para baixo na tabela classificativa, será normal, como acontece sempre daqui até ao fim do campeonato, acontecerem resultados que ninguém de facto está à espera. É claro. Isso também é um fator de surpresa, não é? Pois, mas isso não é válido só para o Benfica, é válido também para os outros, não é? Correto, correto. E portanto o Porto expõe-se aos mesmos perigos sem a candeia que alumia duas vezes, que é a que vai à frente, não é? E portanto o Porto, vai a Braga já dentro de duas jornadas. Sim, e depois tem dois jogos seguidos em Braga, salvo erro, são os dois o jogo da taça também. Que embora tenha essa almofada de 3-0, não é? Da Taça de Portugal. Exatamente. Na primeira mão. Claro, uma almofada importante, mas para essa altura depois o Porto vai ter que... Se não é uma almofada, já é um colchão. Sim, mas para o Porto vai ser um jogo muito importante, porque depois desta derrota aqui, a taça passa a ser um objetivo importante também, ou muito importante também, como já era, mas passa a ganhar eventualmente uma importância ainda maior para a equipa de Sérgio Conceição, e se for preciso a certa altura fazer alguma escolha, e às vezes nestes casos com a Liga dos Campeões, vamos ver o que é que acontece com a Roma. Acho que o Porto tem algumas possibilidades de passar, embora este resultado não ajude nada, como é evidente. Psicologicamente não é nada bom, não é? Não é nada bom, mas obrigará também, A Roma também vem de uma derrota pesada, 3-0 com a Lazio. Exatamente, mas tem essa vantagem de um golo sobre o Futebol Clube do Porto, que é sempre importante. Não, a Roma sofre golos. Eu acho é que o Porto, não sei se o Porto é capaz de marcar 3 golos à Roma. Eu acho que vai precisar de 3 para passar de eliminatória, porque a Roma provavelmente faz um golo com os avançados também, que tem. Faz um golo e portanto o Porto vai precisar de meter 3. Não tem conseguido, tirando nos dois jogos anteriores, nos últimos tempos o Porto não tem sido uma equipa de golo fácil, não é? Antes pelo contrário, como não foi hoje, não é? E portanto, vamos ver, mas acho que esta derrota também vai obrigar Sérgio Conceição a fazer outras escolhas, eventualmente, a pensar um bocadinho mais na vida para quarta-feira, porque a equipa vai ter que ser um bocadinho remodelada, com certeza. Há jogadores que nem podem jogar na quarta-feira, como se sabe, e portanto creio que Manafá, por exemplo, não está inscrito, e portanto alguns têm que forçosamente mudar, mas é evidente que para Sérgio Conceição, que ontem, não nos esqueçamos, foi antes de um jogo muito importante, onde tinha já estas ideias, seguramente não as pensou hoje. Não foi a renovação que o fez mudar de tática, como na, é evidente, de estratégia. Portanto, a renovação foi uma prova de confiança. Extemporânea, Manuel Queiroz, na véspera de um jogo destes? Extemporânea, foi dentro daquilo que o Futebol Clube do Porto pensou, acho eu, melhor, e daquilo que Sérgio Conceição pensou. Aquilo que faz um pouco mais estranho é que não havia nenhum tipo de contestação, portanto estava em primeiro e portanto não havia nenhuma razão para haver um gesto forte para o exterior, e isso acho que perturba um bocadinho a análise que se pode ter disto, mas é evidente que foi uma forma de dar um sinal muito forte ao treinador, que fossem quais fossem as suas escolhas, o clube estava com ele e o apoiaria sempre. Isso parece-me que foi a mensagem mais forte, embora enfim, para quem ainda tinha mais um ano de contrato e tudo mais, também me parece que esta renovação pareceu assim um bocadinho estranha, não é? Aos olhos das pessoas não havia nenhuma razão não que era esperada, não era esperada. Nesta altura, pois, foi surpreendente até quando nos convocaram para a presença aqui no Estádio do Dragão. Ficamos logo com essa percepção de que ia haver renovação, mas eventualmente algum jogador não do treinador. Não do treinador, exatamente. Manuel Queiroz, esta vitória do Benfica também leva a aura à equipa encarnada para o jogo europeu. Claro. Embora já fosse favorito, ainda torna mais favorito o Benfica, na tua opinião? Eu acho que, obviamente, tudo o que é reforçar psicologicamente uma equipa torna essa equipa mais forte, e o Benfica está muito reforçado, se era preciso, ainda mais reforçado psicologicamente, se era preciso para esse jogo. Permite, eventualmente, é Bruno Lage fazer desse jogo o que fez também, perdão, com o Galatasaray, que é jogar com uma segunda força equipe. Cláudia. Cláudia, na sala de imprensa. Isso mesmo, Bruno Lage acaba de entrar, o técnico do Benfica, para fazer o rescaldo deste triunfo das Águias sobre o futebol do Porto. Começamos aqui com a Bola TV, por favor. Entra com Rui Costa na sala de imprensa do Estádio do... Mister, boa noite, João Pedro Roca, estamos em direto para a Bola TV. Eu pergunto-lhe se depois deste resultado e depois de ter saltado para a liderança do campeonato, o Benfica é hoje o principal candidato ao título, não só pela questão pontual da diferença, mas também que aquilo que tem jogado, 9 vitórias consecutivas sob o seu comando técnico. Tudo igual. Com diferença de 2 pontos, com imensos jogos para disputar e ambas as equipas a jogar 3 em 3 dias... Eu vejo as coisas de igual forma. Temos que recuperar bem, preparar o jogo agora dos competições europeias e passar 3 dias estamos outra vez a jogar para o campeonato. Por isso, é a nossa caminhada esta, é jogo a jogo, só podemos jogar um jogo cada vez e é nesse sentido que nós vamos fazer o nosso caminho. Foi assim que começámos há 2 meses atrás e é assim que vamos levar até o fim. Bruno Lage, Walter Madurar em direto para a Sport TV. Quando pegou na equipa, no jogo contra o Rio Ave, estava a 7 pontos de diferença. Acreditava que em 9 jogos era possível recuperar todo este terreno? Não, o que eu acreditava era fazer um bom trabalho. E esse bom trabalho vem no seguimento daquilo que eu disse há pouco aos jogadores. Agradecer-lhes estarem disponíveis para treinar bem. Atitude enorme e uma vontade enorme em formar uma boa equipa competitiva e também aproveito e também lhes disse agradecer-lhes porque eles estão a fazer de mim treinador e isso é um sentimento que eu sinto, que é aquilo que é o nosso trabalho, é o dia-a-dia e fico de alguma forma satisfeito por percurso que nós estamos a fazer. Por isso, estava consciente que podíamos, se treinássemos de determinada forma e jogar de determinada forma, poderíamos fazer um bom trabalho. E esse trabalho faz-se jogo a jogo. Quando cheguei, porque há sempre essa situação de ver as coisas a um longo prazo, e no futebol vive-se o dia-a-dia, vocês têm que entender isso, e nós, se tivéssemos que jogar os jogos todos ao mesmo tempo, de certeza que não poderíamos vencer nenhum. Mas como fazemos um de cada vez, temos tido essa capacidade De jogar bem, de preparar bem os jogos e de os vencer. E então, essa é a nossa caminhada até a final. Bruno, boa noite. O cadete RTP. Na sequência desta sua resposta, o Bruno, na antevisão desta partida, disse que, independentemente do resultado, não seria um jogo decisivo. Faltam 10 jornadas, há 30 pontos em discussão. A verdade é que em 9 jornadas o Bruno conseguiu inverter uma tendência que o campeonato levava com esses 7 pontos na pergunta anterior, a que já respondeu. Eu pergunto-lhe se tem a mesma opinião. Depois deste resultado, olhando para a frente, não acha que pode ter sido decisivo para o campeonato aquilo que aconteceu aqui esta noite? Não, foi importante para nós. Se perdêssemos, ficámos a 4 pontos. Vencemos, temos 2 de vantagem, com muitos pontos para disputar. Acredito que temos que continuar no mesmo registro. Só lhe corrigir um pouco, não foi o Bruno, foi os jogadores do Benfica, a equipa do Benfica e o Benfica em si. O como o Benfica é que deu a volta à situação. Eu já disse anteriormente, na divisão, no nosso primeiro jogo, aos 20 minutos estávamos a perder por 2-0 e antes com o Rio Ave, antes de termos essa capacidade de reconquistar os adeptos, foi os adeptos que puxaram para a equipa e ajudaram-nos a vencer esse jogo. Por isso, há que manter o equilíbrio, temos nós agora a vantagem, temos 2 pontos, mas enorme tranquilidade e equilíbrio no nosso trabalho. Olá. Boa noite, Bruno. Cá atrás, Miguel Torrão, em direto para a SIC Notícias. Pergunto-lhe, pedi-lhe uma leitura ao encontro desta noite. Pareceu-me um Benfica mais eficaz na finalização, mas também mais eficaz a defender e mais disponível fisicamente. Mais eficaz na finalização? Depende. Seferovic, Pizzi, falharam 2 bolas claras de gol na primeira parte. Eu acho que fomos... na minha opinião, fomos a melhor equipa na primeira parte. Há uma entrada forte do Porto, furto daquilo que é o ambiente que se vive no estádio, e estava planeado, pelo menos na nossa forma de jogar, não colocar, e há pouco eu disse que o jogo vem-nos calhar à mão, ou que o jogo com o tempo nos iria vir à mão, naquilo que foi o nosso planeamento, ou seja, não jogar dentro, não jogar de... não colocar os nossos médios a receber a bola de costas para a baliza do adversário, porque se, para aquilo que é a análise que se faz à nossa equipa, eventualmente o adversário mostrou aos seus jogadores o lance do primeiro gol que nós sofremos na Taça da Liga, eventualmente também o Jetson, aquele lance que o Galatasaray em que recebeu a bola de costas, perdeu e o gol foi mal anulado. E então fizemos isso, tentámos passar sempre a ideia que queríamos jogar por dentro, mas isso saiu por fora. E foi isso que nós fizemos. E puxámos um pouco ao jogo e puxámos um pouco à pressão, as nossas saídas por fora, com o tempo o jogo ia ficar mais adequado àquilo que é a nossa forma de jogar. E foi isso que aconteceu. Eu penso que a partir dos 10 minutos nós começámos a ter o jogo do nosso lado. O Porto nesse momento, quando estamos por cima do jogo, o Porto chega à vantagem, num lance de bola parada. Nós continuamos a fazer o nosso papel, estávamos determinados a fazer um bom jogo e tínhamos consciência daquilo que tínhamos que fazer, quer atacar, quer defender, e continuámos nesse registro, conscientes daquilo que tínhamos que fazer. Fizemos dois gols, tivemos várias oportunidades, essas duas que eu vos falei, do Seferovic e do Pizzi, na cara do guarda-redes para fazer, não fizemos. Mas é a minha opinião, durante os 60 minutos fomos a melhor equipa. A partir da expulsão, há alterações óbvias, quer do sistema tático adversário, na tentativa de chegar ao gol, a alteração do Danilo para tentar sair a 3 e bem, tentar jogar bem largos, com o homem na direita e o homem na esquerda bem abertos, tentar situações de cruzamento, que o Porto é muito forte nesse tipo de situações. E nós, com grande atitude e entrega da parte dos nossos jogadores, fizemos uma linha a 5 para evitar cruzamentos, 3 médios, na tentativa de Samaris manter-se no meio, Jetson pela direita e serve pela esquerda, homens mais fortes e rápidos, em transição, ou melhor, em transição de transporte, ou seja, ganhar a bola e levar a bola para a frente. E aguentámos e sofremos isso pouco, esse bocadinho, mas acho que aquilo que foi o jogo é um resultado justo. Muito boa noite, Bruno Lages. Francisco David Ferreira, em direto para a TV24. Na antevisão da partida, o Sérgio Conceição tinha adivinhado, entre aspas, o 11 do Benfica, não quis fazer o mesmo, mas pergunto-lhe agora, no final do jogo, se o 11 que o Porto apresentou esta noite de alguma forma surpreendeu, teve que fazer alguma correção em conversa com os jogadores devido à presença de Adrian, que não seria muito expectável, ou se aquilo que trabalhou durante a semana acabou por se verificar logo no início do jogo e no decorrer do encontro. Vou-lhe dizer aquilo que sinto. Não era um 11 difícil de acertar do nosso lado, daquilo que é, ou seja, olhar para o nosso registro nos últimos 5, 6 jogos e acertar no 11. E agora eu acredito, porque conheço bem a equipa técnica do Porto, uma equipa técnica muito competente, não se baseou apenas nesse 11, mas sim perceber, como o treinador disse, aquilo que são as nossas dinâmicas e tentou contrariar. No entanto, aquilo que eu já vos disse anteriormente, nós temos que nos reinventar e cada jogo tem a sua história. Nós temos a nossa dinâmica, mas depois há um lado estratégico para preparar. Estávamos preparados para um 4-4-2 com um 4-3-3 e aquilo que eu disse aos jogadores, que havia situações que iríamos esperar, e uma delas era perceber a posição do Herrera. jogando como segundo médio, o Porto tem uma dinâmica, jogando como terceiro médio, o sistema seria o de 4-3-3, com uma dinâmica diferente. Eventualmente a nossa linha, porque estávamos preparados para isso, no 4-3-3, a nossa linha defensiva dava um espaço em frente, porque o Porto com três médios é uma equipa mais de posse, uma equipa de 4-4-2 procura explorar um bocadinho mais a profundidade, e a nossa linha defensiva tinha que estar dois ou três passos atrás, mas isto são nuances que nós preparámos, as coisas correram bem, por isso é como lhe digo, o mais importante nisto não é adivinhar 11, é sim preparar as dinâmicas, e acho que quer de um lado, quer do outro, acho que esse trabalho foi bem feito, porque realmente assistiu-se a um grande jogo, já tínhamos visto um grande jogo, um grande clássico na meia-final da Taça da Liga, e hoje voltou-se a ver um grande jogo de futebol, pena a expulsão, mas com um comportamento exemplar dentro de campo de ambas as equipas. Obrigado. Deus, boa noite. Termina a conferência da imprensa de Bruno Lage, o treinador do Benfica. Considerar que o resultado foi justo, que o Benfica foi a melhor equipa, ainda que a expulsão de Gabriel tivesse alterado um pouco a postura da equipa dentro das quatro linhas. Uma palavra aos adeptos importantes nesta caminhada e em relação a esta liderança com 59 pontos, mais 2 pontos que o Futebol Clube do Porto, Bruno Lage a dizer que está tudo igual. A diferença é de 2 pontos, são equipas que jogam de 3 em 3 dias e, portanto, é importante manter o equilíbrio e a tranquilidade nesta reta que falta do Campeonato Nacional. E apesar de toda a explicação tática dada sobre a forma como o Benfica encarou esta partida aqui no Estádio do Dragão, Manuel Queiroz, ficou-me esta frase no ouvido que é, digamos assim, o reflexo também do reconhecimento do treinador para com a equipa que tem. Geralmente são jogadores a olhar para o treinador, disse Bruno Lage, estes jogadores estão a fazer de mim treinador. Pois, isto vai de encontro um bocadinho àquilo que eu estava há pouco a dizer, que era o Benfica, o treinador Bruno Lage, do nada passou a ser um gênio que encontrou a fórmula mágica. Não, eu acho que não. Com todo o valor que tem, e sei que tem, e está à vista que tem, e merece, mais do que isso merece, é um treinador que merece aquilo que está a viver, porque se preparou, porque é um apaixonado por isto, porque tem feito de forma a que as pessoas percebam aquilo que o respeito que também vai merecendo de toda a gente. Mas, quer dizer, depois no fim do dia há coisas que são mais importantes, como ele diz, é que, e eu acredito muito, são os grandes jogadores que fazem o grande treinador, eu também acredito nisso, e não conheço nenhum treinador que tenha ganho a liga com o português ou outra com uma má equipa, um mau treinador que tenha um bom treinador que tenha ganho uma liga com uma má equipa, e conheço vários maus treinadores ganharam a liga com boas equipas. E, portanto, esta humildade que Bruno Lage, que há dois meses treinava a equipa B, enfim, que estava a fazer um bom campeonato, mas não ganhava os jogos todos, não é? Também. Esta humildade fica-lhe bem e eu acho que é muito sentido, ou seja, como o treinador sabe que não descobriu a pólvora, mas que as coisas têm, de facto, estar numa fase em que as coisas correm bem, também porque o trabalho é bem feito, isso não está em causa, porque os jogadores são bons, como é evidente, se os jogadores não fossem bons, não tinham este tipo de forma de jogar, esta união que se vê na equipa, que também tem muito a ver com o treinador, e isso vê-se, quer dizer, a equipa do Benfica está hoje muito mais, e se calhar também porque é um treinador novo, não tem as mazelas que qualquer relação de 3 anos, como tinha Rui Vitória, ou 2 anos e meio, fatalmente deixa na relação com os jogadores, com o desgaste. O desgaste, tudo isso, como é evidente, portanto, ele tem feito a sua parte como forma de trazer mais união à equipa, com os adeptos, falando constantemente dos adeptos, percebendo que, sendo um treinador que veio da equipa B, que até há pouco tempo era quase sempre treinador adjunto, precisa de procurar esse apoio fora dos jogadores também, esse apoio junto dos adeptos, junto dos jogadores, perceber que os jogadores são de facto de uma importância fundamental para qualquer treinador. Isso é Bruno Lage, acho eu, naquilo que ele sabe que é o futebol, quer dizer, que é treino, jogo, ganhar mais as vezes possível, mas muitas vezes não é possível. Discurso simples, Manel, um discurso simples e que foca muitos aspectos do jogo, a ideia que ele tem para o jogo, nas conferências de antevisão e também depois nestas conferências mais a quente, a explicar muito aquilo que decide, a justificar o que faz. Sim, sem medo disso, que é uma coisa que vimos em treinadores que pareciam muito consagrados, muitas vezes, e que tinham muito medo disso, não é? Eu lembro-me do Lopetegui, por exemplo, que era incapaz de responder a qualquer pergunta desse género, de dar uma resposta que a gente percebesse que ele tinha alguma ideia na cabeça. Para não falar de nenhum português, para falar de um treinador que esteve na seleção de Espanha, no Real Madrid, antes no Futebol Clube do Porto. E o futebol não é uma coisa, não é uma ciência oculta. Tem ciência, tem sorte, tem o trabalho, tem disposição, tem muitas coisas dessas, e o treinador não pode tudo, o treinador não, isto não é, como diria o Jorge Jesus, não é, como é que se diz, aqueles jogos de computador, não é PlayStation. PlayStation, exatamente, eu não não és praticante. O futebol não é isso, não é? O futebol são 11 jogadores de cada lado, às vezes menos, com um treinador que treina, mas que depois não está lá dentro a corrigir cada posicionamento, a dar moral ou a tirar a cada jogador, são os homens lá dentro. E isso tem havido, esta simbiose muito, muito clara entre o treinador e os jogadores estão, enfim, é evidente que tendo resultados é sempre muito mais difícil, muito mais fácil ter capacidade para ir em frente e para acreditar naquilo que o treinador quer. E aquilo que o treinador quer tem dado todos os resultados possíveis, não é? De ganhar, não é? 13 jogos em 14, salvo erro, perdeu com o Futebol Clube do Porto para a Taça da Liga, ganhou aqui, hoje tinha perdido em campo neutro, ganhou no estádio do adversário. É um treinador que, Manel, um bocadinho há Sérgio Conceição. Manel, Sérgio Conceição na sala de imprensa. Do jogo completamente diferente. Manel, vou ter que te interromper porque Sérgio Conceição está na sala de imprensa. O técnico do Porto vai fazer o rescaldo desta derrota frente ao Benfica. Uma equipa que lidera o campeonato desde a 8ª jornada e acaba por perder a liderança a 10 jornadas do fim do campeonato, sendo que o Sérgio disse antes do jogo que ele não ia ser decisivo. Boa noite. Momentaneamente, obviamente, ficamos iludidos com este resultado. Eu disse na divisão que ainda há 30 pontos em disputa e vamos lutar por eles. Ficou mais difícil, ficou, até porque não dependemos de nós. Agora é que vamos fazer tudo até a final para conquistar esses 30 pontos e depois fazer as contas no último jogo do campeonato. Boa noite, Sérgio Conceição, estamos em direto para a SIC Notícias. Foi mais competente o Benfica esta noite? Querias dizer, foi por demérito do Porto que o Benfica foi vencedor esta noite? O Benfica foi igual a si próprio, naquilo que foi a sua orientação defensiva, na forma como se ia para o ataque. Nós estávamos precavidos e conhecedores daquilo que o Benfica poderia fazer no jogo. Eu acho que entramos bem, conseguimos fazer o mais difícil, que foi estar em vantagem. Depois, inexplicavelmente, com o primeiro gol do Benfica, na minha opinião, surgiu de alguma precipitação inexplicável nossa, porque não se compreende quando o Benfica está instalado no nosso meio campo defensivo. Uma sensação que temos a bola na mão do nosso guarda-redes, queremos sair rápido, Perdemos bola, a bola vai na nossa grande área, o nosso guarda-redes tem a hipótese da segunda vez de trazer a bola e agarrar a bola dentro da grande área tranquilamente, com calma, calmar um bocadinho o jogo. Quisemos sair, perdemos essa saída num primeiro duelo, num segundo duelo, um cruzamento, um golo de alguma precipitação nossa. Não foi este, aquele, foi a equipa. Okay? Eu acho que isso foi uma vitamina importante para o Benfica. É verdade que depois iniciámos também bem a segunda parte. Na primeira vez que chegam à baliza, fazem o segundo golo. Nós continuámos a tentar entrar por dentro, por fora, situações de cruzamento. E algumas situações que me estou a lembrar, eu lembro-me de uma situação de Marega quase na linha de golo, não faz golo, o Otávio de cabeça também, se cabeceia para baixo, está na cara do golo, está a 2 ou 3 metros da linha de golo. A situação do Filipe também, bola na trave, quer dizer, não fomos eficazes hoje. Faltou alguma agressividade ofensiva, principalmente dentro da grande área, no último terço, na minha opinião. O empate para nós já era um resultado negativo, agora imagina-se a derrota, não é? Muito boa noite, Sérgio, estamos em direto para a CMTV. Pergunto-lhe nesse sentido também, já aqui disse, julgo que foi nesta sala que não tinha visto ainda nenhuma equipa portuguesa a jogar melhor que o Futebol Clube do Porto, o Benfica neste momento passa para a frente, pergunto-lhe exatamente isto, continua com essa mesma opinião? Mas porquê? Pelo jogo de hoje, achou que o Benfica jogou melhor? Diga. Estou-lhe a perguntar exatamente a sua opinião, até porque desde que Bruno Lage entrou para o Benfica, o Benfica foi muito pontos. Igual àquilo que costuma fazer. Foi uma equipa que se tentou organizar, num primeiro momento tentava pressionar quando pontapé de baliza, condicionar a nossa saída, a nossa primeira fase de construção, não conseguindo, tendo algum insucesso nesse momento, e nas vezes nós conseguimos sair, juntava as suas linhas atrás do meio campo, ou seja, no seu meio campo defensivo, depois de uma forma simples, direta, muito vertical, tentava sair no ataque ou para o ataque. Nós estávamos precavidos para isso, não houve nada de diferente neste Benfica, ou houve sim a eficácia que eu falei. Muito sinceramente, faltou-nos ali, eu tenho um lance na cabeça do Héctor, penso eu, um cruzamento do Manafá atrasado, que é um jogador do Benfica de carrinho, que tira a bola no último momento. Eu acho que faltou aquele carrinho que ele fez defensivamente. Se nós o fizéssemos ofensivamente, fazíamos hoje mais do que 2 golos para ganhar o jogo, mesmo se o Benfica fizesse os seus 2 golos, na minha opinião. Sérgio Conceição, boa noite. Francisco David Ferreira, em direto para a TV24. Sim. Falou, nomeadamente, até no lance do primeiro golo do Benfica, que houve ali alguma desconcentração da equipa, e eu perguntava... Eu disse precipitação. Precipitação. Essa precipitação, juntando ao facto de o Porto ter perdido muitos pontos nos últimos jogos, tem a ver com uma questão de quebra física, sub-rendimento de alguns jogadores? Como é que se justifica, na sua opinião, assim um bocadinho a quente, obviamente, mas... Esta quebra do Futebol Clube do Porto tem a ver com questões físicas que depois se refletem em alguns momentos questões de precipitação? Eu não vou aqui agora, eu nunca fiz disso, ou nunca me desculpei com isso, com os lesionados, com a quantidade de jogadores que estiveram fora, porque não o fiz. Eu disse sempre e continuo a dizer que os treinadores são pagos para arranjar soluções e não para se lamentarem com os problemas. Por isso houve 2 jogos em que empatámos, neste caso 3, contando com o de Alvalade. E vocês sabem que tanto no jogo de Alvalade como no jogo em Guimarães, principalmente estes dois, que tivemos mais do que situações para ganhar o jogo. São jogos que acontecem, como pode acontecer nestes últimos 10 jogos aos nossos rivais. O futebol é isto, não há que lamentar. Há sim que nos focarmos naquilo que falta para o campeonato, naquilo que vai ser o nosso jogo de quarta-feira da Liga dos Campeões e depois a seu tempo também da Taça de Portugal. Última questão, Sport TV. Sérgio Conceição, muito boa noite. Walter Madureira em direto para a Sport TV. Terá surpreendido um bocadinho com a colocação do Adriano como titular. O que é que pretendia dele no jogo e com a colocação dele? Com certeza não para encaixar, como um agricultor qualquer disse e ouvi, não para encaixar no Benfica, que isso não faz sentido nenhum. Para encaixar no Benfica metia 3 centrais ou jogava de uma outra forma. Nós fiz o 11 a pensar naquilo que era melhor para o Futebol Clube do Porto, para conseguir ganhar o jogo. O Adrian, sabíamos dos últimos jogos que ele fez, de estar a bom nível, era importante também uma boa complementaridade naquilo que era um dos nossos avançados pegar num dos médios do Benfica quando o nosso momento defensivo, e achei que o Adrian me dava garantias para isso, além da qualidade que ele tinha depois e da possibilidade, com dois jogadores mais móveis na frente, criar dificuldades à linha defensiva do Benfica. Termina a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, aqui nesta última resposta a explicar a titularidade de Adrian López, não para encaixar no que é o Benfica, mas o melhor para ganhar o jogo, a explicar assim a entrada do espanhol no 11, a assumir em relação às contas do título e à tabela classificativa, que de facto fica mais difícil para o Porto, uma vez que não depende de si próprio, e a assumir também essa desilusão com o resultado. Resultado, falando em precipitação da sua equipa naquele primeiro golo da equipa das Águias. Muito bem, Manuel Queiroz, temos que acelerar, estamos mesmo já para lá até do tempo que tínhamos para esta emissão. Faltam as escolhas, para ti o melhor em campo? Rafa Silva. O pior? Corona. Cartão para o árbitro, Jorge Sousa. Acho que um cartão verde, apesar de tudo, um jogo difícil. Acho que Jorge Sousa teve uma noite em que acertou a maioria dos lances. Carlos, as despedidas contigo. O Benfica sai do Dragão na liderança da Liga Portuguesa, ultrapassagem ao campeão nacional, tem agora 59 pontos, o Porto é segundo com 57, faltam 10 jogos para terminar o campeonato em Portugal. Marcou primeiro o Porto por Adrian López aos 19 minutos, aos 26 João Félix empatou para o Benfica, na segunda parte logo aos 7 Rafa fez o golo, que deu então estes 3 preciosos pontos à formação de Bruno Lage no Dragão. Os cuidados técnicos foram do Alberto Cardoso e do Rui Coelho. A reportagem com Nuno Braga e Cláudio Martins. Os comentários do Manuel Queiroz. Relato de Fernando Henrique e Carlos Rio Abreu para todos. Um abraço. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Termina aqui esta emissão de Desporto na Antena 1, que trouxemos desde as 8 da noite. Vitória do Benfica no Dragão. O que não acontecia desde 2014. Desporto regressa amanhã às 10 para as 3 da tarde com a tarde desportiva da Antena 1, conduzida pelo Alexandre Afonso. Em meu nome, em nome de toda a equipa, boa noite, até amanhã.